Navio Pirata 666666666666. Yeah. Que é, você acabou de ser amaldiçoado. Bucas, bucos e buques e buques. Buxis. Bem-vindos a mais uma gloriosa edição do Navio Pirata. Nós estamos hoje reunidos só eu e o Daniel mais uma vez. Porque é assim que é. Quando fomos abandonados. Quando as coisas acontecem é que você vê quem representa. Alguma coisa assim, né? A gente representa, cara? Bom, pela segunda semana consecutiva, sim. Sinto informar para o mundo, mas nós representamos. Somos nós que só sobrou a gente, foi quem quis dizer. Eu sou o Raoni Marques e aqui ao meu lado está, tipo, o homenageado da noite, Daniel W. Ponto. Eu não entendi, mas tá bom. Homenagem. Mas da noite, do dia, da tarde, né? O Daniel tá, tipo, quase em pânico com esse conceito de podcast sobre ele. E eu tentei explicar que é muito, muito... de boas, mas ele não entendeu. Tipo, basicamente o negócio é, tipo, sempre que vem alguém que faz alguma coisa aqui, a gente faz como que chama aquele negócio do Faustão? Um retrospecto. É praticamente isso. Não, mas eles têm um nome do marketing que é feito pra, tipo, as pessoas vão chorar nesse programa. É, que eles ligam pra tipo... Eles ligam pros parentes. Tipo, o professor da quarta série. Exatamente. Ele, tipo, ele era um filho da puta. Ele era mó cuzão. Um corno. E daí a gente fica, tipo, e aí, o que você fazia? Você desenhava uns picos? Você chutava cachorros? E a gente nunca fez isso com o Daniel, porque é ele que faz isso com as pessoas, porque ele já tá aqui antes dos convidados chegarem. Eu então, existo hoje desde antes do tempo existir. Ele existe antes dos séculos, então é isso que a gente vai fazer com o Daniel hoje. Cara, vamos fazer isso com o Falcão quando ele chegar, cara? Vamos fazer isso com o Falcão quando ele chegar. É uma ótima ideia que... não foi muito fácil de entender sem explicar dessa maneira. De, tipo, você é o convidado do seu próprio podcast hoje. Oh. Esse é o rolê. Tipo, como você tá sempre aqui, a gente nunca pergunta as coisas que você fez. Então hoje nós vamos perguntar. As pessoas nunca querem saber como eu tô me sentindo. Tipo, ninguém liga pra mim, Michael. Eles não ligam pra gente. Então, hoje tem alguma bad vibe que você quer... Algum chorumbo pra dividir com o planeta? Algum chorume triste. Cara, eu tô pensando... Eu tô olhando o Facebook agora e tem também, um post, cara, da Vice, tipo, pichadores de São Paulo atropelam a exposição de fotógrafo Choque. E, tipo, eu não sei se isso é bom. Não, isso não é triste, isso é legal, cara. Ainda mais porque eu dei uma lida por que eles fizeram isso. Por quê? Tá, por quê? Porque, tipo, o cara, ele tava tirando fotos de pichação e tudo mais e ganhando uma grana em cima disso. E, de quebra, tipo, ele tinha filmado... a cena na qual um pichador, cujo nome eu esqueci agora, ele tinha caído na Rebouças e morreu. E ele tava vendendo o footage do bagulho, tá ligado? Caralho. Mesmo a família dele tendo falando assim, mano, não faz isso, não porque faz tipo isso. É bad, tá ligado? Cacete. E daí os caras ficaram putaços e falaram assim, mano, pau no cu desse. Tanto que eles picharam só as obras dele, as fotos dele, das outras pessoas na galeria, eles não picharam. Ô, louco. Tipo, foi específico, assim, tá ligado? Cara, é tipo, pichadores com uma missão. Sim, cara, isso é do caralho, isso não é churume. Aquele isso... momento que eles entram no, acho que na Belas Artes, sim, no documentário, cara, do Pichos, é lindo aquilo, tudo, cara. E é muito louco. É maravilhoso. Se eu ver a mulher chorando, que é a sim. mulher que, tipo, ela tá do lado da foto dela, e ela, sim. tipo, é o meu trabalho, meu. É o meu... Não. Você fala, tipo, nossa, é muito triste da parte dela, mas, tipo... Ela tava encarando aquilo como se fosse, sei lá, tipo, a exposição dela na quarta série, assim, os pais delas vieram pra ver, tipo, ah, finalmente meu trabalho. E daí uns caras entraram pra destruir o meu trabalho. Tipo, não, você não importa nesse cenário. Cara, eu achei fenomenal. São uns caras tentando destruir toda uma instituição. Você não é nada. Eu acho mais que, tipo, depois que eles destroem o rolê. Mostra, tipo, a galera no Heitor do rolê falando, né? Tipo, isso não é arte, não sei o quê. Um monte de vagabundo. E eu acho demais que, tipo, nesse monte de churume que os caras falam depois da invasão, tipo, isso só vem a provar o ponto dos caras que invadiram, tá ligado? Tipo, que eles são um bando de otário que não entende do bagulho, saca? Mas é muito foda que eu acho que é o Heitor de qualquer coisa. E o cara tá, tipo, o quê? Um bando de vagabundo. Vagabundo vai falar que isso é arte, Sim. É bonito isso aí, é bonito. Primeiro, que da hora que você é do foi pra Belas Artes falar que arte tem que ser bonita. Não, pois tem um cara atrás dele que fala, tipo, você devia pegar aquela porta, porque eles picharam tudo. Ele, tipo, o negócio, ele cresce e vira uma treta gigante. É animal. Os caras entram e picham inteiro o bagulho por dentro. Ele fala, tipo, você devia pegar aquela porta e vender, tá ligado? Uhum. E daí ele fala, vai valer milhões. E tipo, na hora que o moleque fala isso, eu falo, eu teria essa porta. Imagina que da hora você ter essa porta. Tipo, eu trocaria pela porta da minha casa. Assim. Eu acho que, na verdade, esse moleque, se pá, ele tava filmando os pichadores, cara. Né? Ele só veio pra tirar a mão do... Oh, vem essa porta aí, tá ligado? E é muito louco que ele fala e na hora eu fico tipo... Uou, vende essa porta, cara. É muito bizarro, porque daí você vê claramente que, tipo, não é uma questão da obra em si. É uma questão de elitista mesmo, tá ligado? Ele só não parou pra considerar. Ele só não gosta das pessoas que estão fazendo o bagulho. Mas se fosse por um cara famosão, artista plástico, eu vou vender esse quadro pichado por milhões, tá ligado? Tipo... A pergunta o que é arte sempre gera respostas de bosta, porque a pergunta de vez é o que não é arte. Cara, então, mas isso que eu acho engraçado, tipo, depois que eu vi o documento, porque essa cena parece no documentário Pichação, né, que eu acho que não tem mais no Netflix, mas é fácil de achar, tá ligado? Picho, né? É verdade. Mas tem sim, eu assisti faz pouco tempo atrás. Então, assisto que é do caralho. É louco. Mas, tipo, é engraçado que depois que eu assisti esse documentário, eu fiquei pensando muito sobre isso, cara. Eu concluí que, tipo, arte é uma bosta, cara, quando você para pensar. Porque, tipo, ele vem todo com uma carga elitizada por trás, né, cara? Tipo, a partir do momento que você classifica uma coisa como arte, tá ligado? Falou que é arte. Tipo, a partir do momento que você desconsidera uma parada como arte, você, tipo, foda-se, tá ligado? Faz o que você quiser, manja. Uhum. Tipo, não, arte não, ele tem que... Tem regras da arte, você precisa ler os livros da arte pra entender. Ler os livros da arte. Tipo, mano, desconsiderar o que esses caras fazem, inclusive o que eles fizeram no Belas Artes é totalmente estupidez, tá ligado? Tipo, os caras, eles fizeram ali uma intervenção artística, tá ligado? Muito insana, diga-se de passagem, cara. Não, muito louco. Não, tipo, um puto evento, tá ligado? Animal. Tipo, uou, os caras entraram e, tipo, tomaram conta de uma exposição, tá ligado? Não, é uma coisa que eu sempre falo, cara. Tipo, esses são caras que, literalmente, eles dão a vida deles pela obra deles. Os caras estão pendurados de cabeça pra baixo, 30 andares acima da rua, tá ligado? É muito louco. Ninguém pode falar. E, tipo, você desenhando quadrinhos, fazendo arte. Não. Ninguém tem um revólver na nossa cabeça enquanto a gente tá fazendo os bagulhos. E esses caras praticamente têm isso, tá ligado? Tipo, velho. E você desconsiderar isso é muito burro, tá ligado? Tipo, os caras são foda, cara. Aquele documentário é sensacional. É animal, velho. É animal. É fenomenal. Grande documentário. Um puta documentário. O que mais? O que aconteceu de ruim? Puta, cara, que semana passada a gente cobriu várias coisas, tá ligado? É, a gente zerou a ruindade no mundo. Todas as outras coisas ruins subsequentes abaixaram de volume. Eu tô lembrando, tentando lembrar agora o que teve de ruim desde então. Nada, não teve nada de ruim porque reestreou uma nova temporada de BoJack Horseman. O que mais mesmo, que eu cara. Quero na minha vida? Eu nem comecei a assistir ainda. Eu vi uns trechos, tá mó deprê, velho. Pra variar. Tá mais deprê ainda do que a primeira. Mais deprê ainda. Tá mais deprê ainda. Tipo Louie, assim, vai ficando só um negócio triste. Ah, um churumão que a gente esqueceu de comentar foi que cancelaram o Hannibal, né? Puta, isso é verdade, né? Isso é mó triste, cara. Isso foi mó triste, mas a galera tá revolta, velho. É, né? A galera tá revolta, inclusive os atores. Mas, tipo, Pretty Little Liars ainda passa, não passa? Você nunca vai saber isso. Eu não faço a menor ideia, cara. Sei lá, sei lá, tem séries do Disney Channel que estão durando 600 anos. 10 anos cancelam... Como que alguém cancela Hannibal? Não, tipo, eu acho assim, se Hannibal fosse uma questão de gosto, eu até entenderia. Mas é meio unânime, tá ligado? Hannibal é uma série foda, tá ligado? Tipo sobre todos os aspectos. Sim, você consegue imaginar, tipo, todos os demográficos e tipos de pessoas olhando e falando, uou, isso é muito bom. Exato, tipo, acho que é o único tipo de pessoa que não gosta de Hannibal é que não gosta daquele tipo de série, tá ligado? Tipo, daí beleza, tá, entendo. Mas agora, tipo, se você curte aquele tipo de série... Mas qual é o tipo de série? Série sobre serial killers, sei lá. Mas é porque, tipo... É tipo um drama policial, cara. Mas é mais que isso, né? Sei lá, olho pra aquilo e falo, tipo, não tem nada de ruim. A fotografia é sensacional. Todas as sequências dele imaginando... Mas eu quero dizer em gênero do bagulho. Então, tipo, você tem que ter muito uma aversão àquilo pra falar, tipo, eu não quero... Porque em todos os aspectos aquilo é incrível, tá ligado? Tipo, é uma série muito foda. Não, a puta série eles cancelaram. E foi uma triste. Tipo, tudo bem que a segunda temporada acaba com o quê de final, assim, tá ligado? Você fala assim, beleza, imagina isso acabando aqui, mas... Eu nem terminei ainda. Você não terminou, cara? Daí quando falaram, tipo, cancelaram, eu queria ficar muito triste e eu não podia, sabe? Tipo, a minha carteirinha de Hannibal tava vencida. Tipo, você não renovou, tá ligado? Porque você não assistiu até o final, cara? Não, eu comecei a segunda temporada e sei lá, tava... Sabe quando tem, tipo, aquela enxurrada de trabalho? Sei, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você entra em pânico e só consegue pensar nessas coisas. Sim. E daí você se perde, tipo, tudo que tava acontecendo naquele momento foi junto com o trabalho, embora rumo à eternidade, e daí eu nunca mais voltei. É, sei bem. Mas no dia que falaram, cancelaram, daí eu, tipo, eu vou assistir tudo de novo, tá ligado? Daí eu fui pro Netflix e fiquei assistindo a primeira, assim. Cara, é animal, magnífico. Velho. É uma puta série. Infelizmente cancelaram essa pose, esse bando de filho da puta. Agora, velho, você viu que, tipo, o Haddad deu o disco do Racionais pro Papa? Sério, cara? Muito sério. Sério mesmo, velho? Não, tipo, muito sério. Isso aconteceu de fato? Não, o Facebook não fala de outra coisa. Que animal, velho. E o Sensacionalista fala, após ganhar CD do Racionais de Haddad, MC Francisco é invisto em batalha de MCs. Ou seja, tipo, o fato de que ele ganhou um disco do Racionais é certo. Cara, as piadas são sobre isso. Apenas. Cara, eu acho assim, cara. Eu acho que esse pau papa deve ter curtido o CD do Racionais, cara. Eu não duvido. Será? Essas coisas são pra mim de, tipo... Quando alguém fala... Sei lá, quando alguém tem um argumento muito bom pra falar, tipo, ó, é por isso que o racismo é errado e ele ainda existe e a gente não pode virar as coisas. Sempre que alguém manda um argumento muito bom e definitivo sobre isso, eu fico pensando, tipo, uou, agora ninguém pode negar. Exceto que as pessoas que estão assistindo e concordando com isso, tipo o disco do Kendrick, quando chega e fala, uau, agora toda a sociedade vai repensar o mundo. Eu paro e penso, tipo, não vai não. Quem tá ouvindo isso são as pessoas que já aprenderam. Sim, tipo, é, exato. Tem algumas pessoas que estão no meio do caminho que vão ouvir essas coisas e falar, tipo, uou, é, isso realmente, é verdade. Eu estava ligeiramente errado isso, sem dúvida, desse jeito. Era, as pessoas que querem mais que se fodam, querem mais que se fodam. É, sabe? As pessoas que têm o pensamento totalmente contrário não vão atrás do bagulho, tá ligado? Não. Isso é verdade. Falando em Kendrick, você viu o tênis novo que ele lançou pela Reebok? Sim, dos Crips e Bloods, cara. Yes. Cara... Precisamos comprar. Kendrickão, velho. Mandando benzíssimo pra variar. Mandando benzíssimo. E é legal que, tipo... Esse é o bagulho que eu acho que, tipo... Vamos pensar no que é arte e no que não é. De, tipo, aquele livro gigante da história da arte começa com um cara falando, tipo... É, arte não existe. Existem os artistas, tá ligado? Existe um cara que pensou e falou, tipo... Eu vou transformar... Tem um livro do Bruno Minari que chama Design as Art, que ele fala, tipo... O artista é o cara que pega os seus próprios... sentimentos subjetivos e coloca aquilo, transforma aquilo numa mensagem de um jeito objetivo, que seria o quadro, a escultura e tal. Então a arte, ela consiste de, tipo, eu vou pegar essa coisa meio inconsciente e colocar num negócio... E concretizar ele. Exatamente. E daí, por isso que eu acho que, tipo, quando você assiste o documentário do Picho, é tipo, pronto, pichação é arte, porque sim, é um cara falando, ó, eu transformei esse negócio nisso aqui. Sim. E, tipo, de todas as maneiras possíveis, você fala, tipo, ele é muito bem definido, que não é, tipo, sim, eu vou com essa estética e esses materiais e nessa tela, que são, tipo, prédios e todo lugar onde as pessoas moram, eu vou fazer eu vou deixar a minha marca. E daí, quando você analisa tudo isso, ele, tipo, o cara, tipo, ele tá sendo reprimido. Se expressa. Ele fala, tipo, quer saber? Eu vou, tipo, fazer uma cicatriz na cidade, tá ligado? Na cidade. Pra todo mundo ver, tá ligado? E daí, tipo, é aquilo. Você pode definir aquilo como, pelas mesmas coisas. O cara pegando um negócio subjetivo e concretizando aquilo. E o tênis é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, sim, Kendrick Lamar fez um tênis. É um negócio que o Kanye West fica reclamando, tipo, eu sou um rapper e produtor, eles não me deixam ser um estilista e desenhar hotéis, de, tipo... Mas quando você fala pra esse cara, tipo, faz um tênis, igual quando eles falaram pro Pharrell, Pharrell faz um tênis, e o Pharrell, tipo, ele é todas as coisas, e eu sou um grande designer. Sim, e daí o tênis dele é, tipo, eu vou pegar o tênis que você já tem, e daí a gente lança em todas as cores da escala Pantone, tipo... Tipo, what the fuck, tá ligado? Ah, tipo... legal. Daí, tipo, você não desenhou um tênis. É, exato. Teve uma ideia que a sua ideia é, eu tive todas as ideias. É, falou, pega aquele tênis que vocês já fizeram e bota uma cor. Daí você dá isso pro Kendrick, que é o cara que, tipo, ele está na missão, na sim, missão. Cara. Ele é tipo a mulher que ganhou o Oscar... Por Precious, que ela sim, falou de, tipo, eu falei quando me pediram pra fazer esse papel de uma mãe filha da puta, tendo uma filha que é estuprada e o caralho, é tipo, o papel de uma pior pessoa do mundo. Eu conversei com meu marido e ele falou, e a gente chegou à conclusão de que, tipo, às vezes você faz um papel que tipo, tá, vamos fazer um bagulho da hora, ou às vezes você faz o papel que você tem que fazer, tá ligado? É a vibe do George Clooney fazendo filmes, tipo, eu faço os filmes engraçadinhos, mas vocês me deixam fazer o filme sobre, tipo, crise do petróleo sim, e o caralho. Sim. E o rolê do Kendrick é esse, sabe? Tipo, ele tá na missão. Ele, tipo, ele falou, eu podia ter feito o disco que vai tocar na rádio pra sempre. Mas eu tinha que fazer o disco que eu tinha que fazer. Que a galera vai pensar sobre, tá ligado? Ele fala, tipo, velho, faz um tênis. E daí é que você define, tipo, esse cara, isso é arte. Porque, tipo, ele pegou, é um tênis, tá ligado? Sim, tipo, cara. Foda-se do foda-se, assim. Sim. Mas, tipo, eu vou transformar até isso numa mensagem. Não é exato, então, eu vou fazer cara, um tênis sobre como, tipo... eu vou juntar esses gangues rivais e o caralho. Então, tipo, esse tênis é dessa cor. Tênis azul e outro vermelho. É muito simples, cara. Não, os dois tênis são brancos. Sim, cara. É tipo, não é nem um. Tem um detalhezinho. É uma coisinha em cada um e pronto, tá ligado? O Pharrell lançou, tipo, 700 mil tênis, um de cada cor. E não quis dizer porra nenhuma. Não dizem porra nenhuma. Não, e é tipo Kanye West também. Tipo, eu quero lançar um tênis. Tá, Kanye West, que tênis vai lançar? Ah, vou fazer um tênis com estampa vermelho, do... estampa espinhos, com coisas. Estampa corrida Louis Vuitton com espinhos e, tipo, asas. Tipo, que da sério, hora. Que bom, legal. Kanye West. Que legal. Isso foi revolucionário. Tipo, e a galera querendo empiriquitar o bagulho. O Kendrick, ele pegou o modelo mais simples da Reebok e, tipo, com aquele... Lançou no tecido cru. Ele não é nem branco lavado. Ele é um branco de, tipo, é a cor que o tecido saiu. Exato, assim. Encardido o bagulho ali. Ele fez uma mensagem poderosíssima, tá ligado? Tipo... genial, de tipo, você fazer... Tem um episódio do Doug que ele faz uma molheira numa aula. Ele faz, tipo, um rolê que serve molhos. Uhum. E daí todo mundo fala, uau, que incrível! Nossa, você é um gênio, você devia... Sabe, você não devia parar por aí, porque você fez essa grande coisa. E daí ele começa a colocar, tipo, sei lá, umas miras e umas... Ele começa a encher de coisa na molheira e ela só fica pior, tá ligado? Uhum. E daí o final do episódio é tipo... Não, já era perfeito do jeito que era. Daquele jeito que tava. Acabou ali. Uhum. Tipo, o rolê mais simples é tipo o melhor de todos. Uhum. Daí você não deriva pra nenhuma outra coisa. E é isso, sabe? Tipo... Pô, o tênis não importa. Sim, cara. É de, tipo, eu vou colocar uma mensagem muito clara. O objetivo é de, que eu não preciso escrever 700 coisas, eu não preciso fazer 6 discos, eu não preciso fazer um verso, eu não preciso fazer um comercial falando, ó, é isso que quer dizer. É de, tipo, é só isso aqui. Cara, né? é uma mensagem simples, cara. É uma mensagem tão... E dá pra você sacar logo de cara. Tipo, se você entende pelo menos o básico do básico das tretas de gangue da Califórnia, você olha pro que deles e fala assim, putz... Tipo, caralho, mesmo isso? Mesmo quando você precisa explicar, de, tipo, não, é essa gangue, essa cor e esse daqui é de uma gangue e esse aqui é de outra. E eles são o mesmo par de tênis. Sim, exato. Mesmo a explicação é, tipo, não, é só isso. É, exatamente, cara. Mas, então, isso que me deixa puto em relação à arte, por exemplo. Porque, sei lá, o Kanye West lançando o tênis da estampa corrida do Louis Vuitton com espinhos e asas e, tipo, luzinha que pisca embaixo, tá ligado? Tipo... O cara ia botar numa porra de um museu, tá ligado? E a galera, oh, isso é arte, tá ligado? Tipo, agora você vê o tênis do Kendrick, tipo, aquilo que ele fez foi completamente artístico, tá ligado? Uhum. E, tipo, ninguém tá falando sobre isso, sabe? Tipo, ninguém, tipo, é tão artístico quanto pichação, tá ligado? Tipo... Então, mas é esse o rolê, de, tipo, ninguém tá falando sobre isso. No dia que saiu, no meu Facebook tinha 300 coisas dessas. Não. Porque eu... o Facebook me manda as coisas que eu fico falando, boa, Facebook, mandou bem me mostrar isso. Uhum. Então ele já mostra as coisas, ele meio que adivinha as coisas que eu quero ver. Então pronto, sabe? Eu acho que o mundo tá falando disso, porque eu tô vendo... Não, o mundo tá falando disso, mas eu acho que... Não tá falando pra quem não quer saber disso. Sim, só tá falando pra quem já tava ouvindo antes. Sim, sim. Né? Não, mas eu, tipo, eu tá falando sobre isso, só que, tipo, eu acho engraçado que a galera não leva isso em... É que não sei, tipo... Eu comecei... Depois do documentário da pichação lá e tudo mais, eu comecei a levar em consideração a arte quando ele quer expressar alguma coisa, tá ligado? Tipo, de uma maneira... E, tipo, não é uma coisa elaborada, tá ligado? Tipo, ah, isso daqui é sinapse do seu cérebro quando você tá triste. Tipo, meu, não foda-se, tá ligado? Tipo, não, tipo... sei lá, o cara picha um bagulho, é muito claro a mensagem que o cara tá querendo passar. Tipo, é um cara que não teve voz a vida inteira dele. Uhum. E, tipo, e ele tá sendo, tipo, rebaixado a vida inteira dele. O único jeito dele pegar e botar alguma coisa na cara de alguém é subindo lá no topo do prédio mais alto da cidade e pichando o nome dele. Olha pra mim, você é obrigado a olhar pra mim. Exatamente, tipo, ele tá forçando as pessoas a verem ele, tá ligado? Genial. Tipo, e é uma mensagem muito crua, tá ligado? Tipo, pra mim isso é muito mais artístico do que, sei lá, qualquer um daqueles quadros que os caras provavelmente botaram na Belas Artes ali quando eles invadiram o bagulho, tá ligado? Tipo, o que me putasse da arte é justamente isso, tá ligado? Tipo, ele virou uma parada tão elitizada que, tipo, até as coisas mais simples e mais profundas são totalmente desconsideradas, tá ligado? Que nem pichação novamente, tá ligado? Tipo, é uma parada muito potente a parada que os caras fazem, só que a galera, tipo, totalmente desconsidera, tá ligado? Tipo, e sei lá, os caras falando lá depois que o bagulho foi invadido, tipo, pô, e você se desmanjudo da arte, tá ligado? E, tipo, porra, sério, cara? Tipo, é bonito isso aí? É bonito? É, que arte! É, tem que trazer beleza, é uma junção de cores bonitas pra fazer... Meu, cala a boca, velho! Tipo, cala a sua boca, tá ligado? Tipo, não é assim que funciona o bagulho, saca? Eu acho que é por isso que eu comecei a odiar a arte um pouco, porque a galera, tipo, não, arte é isso. É. E é só isso. Quem que você tá... As pessoas... É um rolê do eu entendo de música, tá ligado? Eu entendo de arte, e daí eu vou olhar essas pessoas que falaram que é pra eu olhar, tá ligado? É muito um circuito fechado. Tá. Sim, não, é uma panela total, cara. É muito uma panela o bagulho, tá ligado? Foda. E daí é muito engraçado que a gente pensou lá no podcast lá que o Gabriel colocou aqui. É doido, porque a galera fala mal de pichação e tal, mas até os gringos copiando, né? Os gringos estão lá tentando fazer igual na Alemanha, os caras tentando fazer igual na Inglaterra, os caras tentando fazer igual, mas obviamente não é igual porque nenhum deles é aqui em São Paulo, tá ligado? Mas os gringos estão tentando pagar um pau e faz igual, e a gente não entende que, tipo, pô, esse bagulho é muito louco, galera. Principalmente pra quem é de São Paulo, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito da hora você morar em São Paulo e ver uma parada que é estritamente da sua cidade, tá ligado? É, e é foda que, tipo, é um negócio, ele é tecnicamente, legalmente vandalismo, é tipo um negócio filho da puta, se fizesse na sua casa, você vai falar, caralho, velho. Não, com certeza. Mas a gente diz, tipo, ele é um processo artístico do ponto de vista que, tipo, não é o que quer dizer pro dono daquele prédio, é o que quer dizer, tipo, pra pessoa que fez, tá ligado? Por que que aquilo tá ali? Uhum. Então, é, foda se picharam a sua casa, mas, tipo, você pensar no... naquilo como um reflexo da sociedade. Exato, onde aquilo, cara, foi feito, sabe? Não, é, tipo... A quantidade de pichação quer dizer o quê sobre... Seu murão alto só tá pichado porque aquele murão alto existe, tá ligado? Tipo, porque a gente vive numa situação na qual aquele murão alto tem que estar lá, tá ligado? A gente bloqueia uma série de pessoas, a gente bota uma série de pessoas lá embaixo e tira totalmente os meios daquelas pessoas se expressarem de qualquer jeito. O que, que o cara faz? O cara vai pegar e pichar o seu bagulho aí, tá ligado? Seu bagulhão alto. Foda-se, saca? Tipo... Quando você comprime o negócio de um lado, ele vai sair pelo outro. Sabe? Exato. E é isso, é por isso que os prédios estão desse jeito. É, fucking prédios. Arte sucks, meu. A concepção de arte, dos críticos de arte, definitivamente sucks. É maior sucks. Chega de lágrimas. Vamos curtir uns 5 segundos de som e já voltamos. Yeah. Voltamos, cara, e agora sim o pico é real. Vamos falar com esse grande artista. Quem? Daniel Davi Ponto. Oh, meu Deus, sou eu! É meu aniversário, eu nem tava ligado. Velho, qual é? Tipo, como era? O que você fazia quando era criança? Que esse pra mim é o ponto de partida de tipo, a juventude de hoje, eles só ficam no iPad. Essa molecada. Tipo, porque você desenha desde pequeno? Desde pequeno, desde moleque. Então, você era, tipo. Uma vez meu pai publicitário, ele contratou um desenhista. E daí, tipo, a gente conheceu os pais dele eventualmente. E daí a mãe dele tava falando, ele era bem mais velho que eu, lógico, porque eu era bem pequeno na época. E a mãe dele ficava tipo, ai não, ele só ficava em casa desenhando e tal, super quietinho. E minha mãe tava tipo, isso, exatamente. Você era a mesma vibe, você era só ficava também, em casa, tipo... Desenhando. Tipo, o que eu fazia? Tipo, eu tinha uns quadrinhos do Transformers, tá ligado? E na época ainda tinha manual de instrução de videogame, tá ligado? Então, tipo, eu passava o dia inteiro copiando as coisas que eu via ali, tá ligado? Onde isso? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, tipo... Meu, eu morei lá até os 4 anos. Então, tipo... Essa aliada era, tipo... Giz de cera! Foda-se, tá ligado? Comecei a levar a parada, entre muitas aspas, a sério, quando eu tava aqui, que tinha... Sei lá, pegava os manual de instrução do Super Mario, eu copiava o Mario ali, tá ligado? Fazia igual. Tentava pegar aquelas poses do... Porque sempre tinha, né? Que a chave do cara dos manual de instrução daquela época, que, sei lá, você abria o manual de instrução do Mario, tinha um desenho pra cada movimento que ele fazia, tipo, ele pulava, ele crescia, tirava fogo, etc. Tal. E sempre tinha, tipo, um desenho pra cada um dos monstros que você encontra, tá ligado? Sim. Então eu tentava copiar aquilo e tentava montar, tipo, sei lá, uma historinha com aquilo, tá ligado? Tipo, eu acho que muita criança que jogava videogame na época também curtia fazer isso, de montar fases, tá ligado? É. Era muito louco fazer isso pra caralho também. E eu tinha os quadrinhos dos Transformers também, que eu copiava pra caralho, tipo, ficava tentando fazer igual, ficava uma merda, obviamente, mas fazia, tá ligado? Ficava uma merda. Não, ficava horrível, cara, porque, tipo, era... Os Transformers, mesmo dos quadrinhos, tinha de peça, né? Tudo e tal, pá. É, uma treta. Era uma treta. Eu tentava desenhar igual, ficava umas caixas, assim, uma em cima da outra, tá ligado? Mas foda-se. Mas eu desenhava o que eu via, tá ligado? Tipo, ficava lendo os bagulhos, os quadrinhos e tal, e os desenhos que eu via na televisão, então eu tentava copiar. E ficava por isso. Às vezes eu tentava montar umas histórias usando os personagens que eu via, o que eu lia, etc. E tal. E eu ficava nisso, cara. Eu era tipo autistão, ficava lá desenhando. Autistão. É. Você assistiu o quê quando você era pequeno? Quando era moleque, velho. Porque a minha vida mudou depois de tipo Cavaleiro Zodíaco. Sim. Eu pirei de tipo, totalmente. Uou. Sim. Character design dos brothers. Cara, minha vida explodiu quando eu vi Cavaleiro Zodíaco. Eu lembro que um dos primeiros canais que eu comecei a ficar pirado no Brasil, quando eu vim pra cá, foi a Manchete. E eu lembro até hoje quando eles anunciaram a história do Changeman na rede Manchete, tá ligado? Que eu surtei, tá ligado? Que eu falei, mano do céu, eu preciso ver isso. Como assim um robô gigante? Que porra é essa, tá ligado? Isso é da hora, porque, tipo, a ideia do Tokusatsu, ele é meio que, tipo... Desenhos são pra criança, tá ligado? Mas o Tokusatsu é live action. Então, muito cedo, você interpreta essas coisas, tipo... Essas coisas coloridas e desenhadinhas são, tipo, pra mim. E as coisas com pessoas de verdade são pros adultos. Mas se eu tivesse essas coisas dos adultos, que são chatas pra caralho, mas elas tivessem as minhas coisas dos desenhos, tá ligado? Sim, exato, então, cara. Eu, tipo, meio que frita o cérebro de uma criança. Sim, não, me explodiu minha cabeça quando eu vi. Porque eu acho que tava estreando o Changeman e Jaspion. Daí passou propaganda dos dois, era tipo, anunciando pra 2 dias depois, assim. Eu vi aquilo e falei, mano, eu preciso ver isso agora. Entrei num surto, porque, tipo, eu queria muito ver aquilo e tudo mais, só que não tinha, obviamente, porque estreia em 2 dias, tá ligado? Óbvio que não ia passar ainda. Não, eu tinha internet, você, cara... não podia, tipo, não, outros países já tem isso, então só a gente vai ter tudo. Tipo, os outros países já tem isso já faz 10 anos, tá ligado? É. Tipo, eu juro pro senhor, acho que eu fiquei 2 noites em claro ali, tá ligado? Tipo, meu Deus, eu preciso ver da estreia, meu cérebro. Isso vai existir de verdade, né? Não, era surreal. Muito louco. Eu via muito isso também na... E eu assistia muitos desenhos que passavam, tipo, nesses programas infantil da Globo, da SBT. É que eu não lembro quais desenhos que passavam agora, mas... É, eles eram todos, tipo... Eu assistia um bagulho parecido com isso. Nada demais. Tudo cai no foda-se. É, o que a grande algo que eu marcava mesmo era a Manchete, né? Tipo, aí que vê os bagulhos que você lembra mesmo pra anos, tá ligado? Tipo, a SBT passava lá, tipo, Pole Position, passava a Família dos Androides, essas porra e tal. Uns desenhos americanos X, assim, e tal. E... Acho que Dragon Ball começou a passar na SBT depois de muito tempo, né? Uma cota depois. Mas eu lembro que, tipo, durante muito tempo, Manchete foi meu canal favorito, assim. Até a Rede Globo botar TV Colosso. Aí TV Colosso... TV Colosso era louco, TV Colosso era fenômeno, velho. TV Colosso era do cara. E era genial o formato de, tipo... O programa encerrava com o chefe falando, tá na mesa, pessoal. E daí você realmente saía dali pra ir almoçar na sua casa. Exatamente. Nossa, isso era incrível. Era maravilhoso, cara. Incrível. Era o metaprograma dos programas. Mas é que só tinha galera foda trabalhando isso também. Se eu não me engano, o Laerte tava trabalhando, fazendo rolê. Sério? Tinha um monte de cartunista fazendo TV Colosso. Que foda. E o Laerte, se eu não me engano, ele participou do character design dos personagens. Ô, louco. É, então. Tipo, Laerte Angeli... Oi? Pior que nunca mais. Não, mas... tipo, quando a Cultura fez Castelo Rá-Tim-Bum, que, tipo, as pessoas que trabalhavam na Cultura, todas queriam ir no set pra ver, tipo, é sério que isso tá acontecendo, tá ligado? Não, mas teve Cultura da BSC bastante, cara. Tipo, um monte de bico, mano. Tá ligado? Tinha uma época que foi foda. E eu lembro que, tipo, tinha uma época da TV Cultura que eles importavam muito desenho da Inglaterra. Daí tinha, tipo, um chamado Pedra dos Sonhos. Sim, que, lembra desse era desenho? Era louco. Era animal. E tinha o cara malvado, ele saía do corpo. Isso, e daí ele tinha que voltar, nossa, porque o corpo dele virava pedra e ia desmontar. Era muita treta. Isso era louco. Daí louco, tinha um desenho específico que eu lembro que era horrível, cara. Que foi, eu acho que esse desenho que me... Que trouxe à tona dentro de mim o conceito de morte, tá ligado? Que passava na TV Cultura, um desenho chamado Os Animais do Bosque dos Vinténs, alguma coisa assim. Sei. Mano, eu lembro disso. E era super deprê e era meio sério. Ele não, cara, era, tipo, não era deprê, era horrível, cara. Era horrível. Tipo, deprê é apelido, porque eu lembro que o enredo da história é o seguinte: tinha um monte de animais num bosque. Daí tinha, tipo, a raposinha, tinha os hamsters, tinha os porco-espinhos, tinha as cobras, tinha os passarinhos. Eles eram todos desenhados, tipo, eles não eram muito... Mas eles eram desenhados realisticamente, eram... Tipo, realista. Eles não eram animais da caixa de cereal, assim, eles eram os animais. Sim, sim, era realistão, realistão. E daí eu lembro que, tipo, tudo feliz, né? Pá, são os animais no bosque, da hora, né? E eu lembro que o primeiro episódio de boa, a primeira metade do primeiro episódio de boa, daí de repente começava o rolê. Puta, galera, fudeu. Os seres humanos estão vindo construir um shopping no nosso bosque, tá ligado? Tipo, ou construir uma avenida, não sei. Alguma coisa trágica desse naipe, assim, tá ligado? Daí, puta, a gente precisa se mudar porque eles estão matando todos os animais. Alguma porra do naipe, daí a gente precisa ir pra outro bosque, tá ligado? Demorou, vamos pra outro bosque. E só, beleza, né? Vai ser uma aventura de animais, que né? Da hora. Colando pro outro bosque. O outro bosque vai ser bem mais legal. Né? Vai ser do caralho. É que foda, às vezes, é o seguinte. De 30 animais que saem do primeiro bosque, 3 chegam no outro bosque, tá ligado? E, tipo, não é que, tipo, eles simplesmente se perdem no caminho, não. Eles morrem das maneiras mais trágicas possível, cara. É bizarro. Eu lembro que tinha uma das primeiras mortes era, tipo... Eles tinham acabado de sair do bosque, daí eles estavam, tipo, num pico X, assim, e tal. E daí tinha a família dos ratinhos, né? E daí eu não lembro exatamente a sequência de eventos, mas eu lembro que eles chegaram, tipo, que tem um pássaro, né? Que ele pega ratinhos, roedores... Pelo bico e bota ele nos espinhos de uma árvore. Ô, louco. Pra matar pra daí comer. Ô, louco. É brutal, né? Então daí você imagina, né? Sumiu os filhos da dona Ratinha. Oh, meu Deus, cadê os filhos da dona Ratinha? Dona Ratinha, cadê os seus filhos? Não, meu Deus. Daí todo mundo começa a ficar desesperado. Eles colam lá, vem a árvore de espinhos. Quem tá nas árvores de espinhos? Todos os filhos da Dona Ratinha. Nossa. Empalados. Caralho. Em espinhos. Então, tipo, quem teve essa ideia? Não, e depois sei, falou, uou, esse país tá passando isso, vamos passar aqui também. Cara, e toma passava, aqui um saco de passava dinheiro pra criança, tipo, na mesma hora lá que Pedra dos Sonhos, às vezes, tipo, passava, tipo, meu, era assustador. E daí tinha, eu acho que a outra marcha que eu lembro que era horrível também era do Senhor e da Senhora Porco Espinho. Que eles eram velhinhos, tá ligado? Uhum. E daí eu lembro que, tipo, meu, era acho que o penúltimo episódio, o último episódio, tipo, eles tinham que atravessar uma avenida pra chegar ao bosque. O bosque tava ali, tá ligado? Ele falou, mano, tamo perto do bosque, vambora, só atravessa essa avenida movimentadíssima, demorou a nós. Daí, tipo, atravessou tudo, as raposas atravessaram, as cobras atravessaram, os pássaros, a coruja, pouco se fudendo, voou por cima do bagulho. Foda-se. Tá foda-se isso, tá ligado? Fuck this shit. Então, né? Todo mundo atravessou de boa. Fuck out, nigga. Fuck out, couch. E daí, tipo, quem ficou pra trás? Senhora e senhora porco-espinho. E daí eles começaram a atravessar devagarzinho e tal, daí a senhora porco-espinho conseguiu atravessar tudo. Só que daí o senhor porco-espinho, ele ficou com medo. Ele meio que se encaracolou numa bolinha, no meio da avenida, enquanto o caminhão veio. E o que, que a senhora porco-espinha fez? Ela voltou pra morrer com o marido. Caralho, velho. Que desenho horrível. É horrível, cara. Eu lembro que eu chorei. Eu chorei quando isso aconteceu. Que bad. Tipo, escorreu uma lágrima. Falei, meu Deus, senhora porco-espinha, não, tá ligado? É horrível, cara. Tipo, não era apenas mortes. Eram mortes horríveis, cara. Tipo, era péssimo. Daí que eu comecei a entender melhor sobre morte. Falei, pô, que bosta. Que bosta, né? Que rolê. E daí eu assistia isso. Eu assistia bastante TV Cultura e bastante Rede Manchete, cara. Os dois canais que eu assistia pra caralho, tá ligado? Uhum. Daí o brother meu do colégio, ele tinha... A família dele tinha assinado TVA. Daí eu colava na casa dele já pra assistir Cartoon Network logo no começo. Assim, que tinha, tipo... Os Piratas das Águas Negras, lembra esse desenho? Não. Puta, eram os desenhos da Hanna-Barbera, lá nos anos 90, então, assim. Porque o Cartoon Network... Ele começou como um canal só de Hanna-Barbera. E depois... E daí foi acrescentando os bagulho. E eles fizeram o Boomerang, que era os Boomerang veio bem depois, ó. Então, bem depois, mas tipo, vamos fazer o projeto original do Cartoon Network. E tipo, muito rápido o Boomerang também virou, tipo, seriados adolescentes. Ficou bizarro, tipo, porque não era Boomerang, tá ligado? Daí, tipo, eu colava na casa dele já pra assistir o Cartoon Network, tal, tinha os desenhos da hora, mas tipo, a maior parte da minha infância era, meu, Rede Manchete e TV Cultura, principalmente Rede Manchete, cara. Que tinha tudo, né? Tipo, se você assistia... Tipo, se você era criança e não assistia Rede Manchete, você não manjava dos bagulho, cara. É. Mas a cultura também foi, tipo... Eu acho que... acho que você citou todas as coisas que são, tipo, TV Colosso, a cultura e daí a Manchete. Sim, cara. Foi, tipo, era o começo, meio e fim da sua infância. Sim. Que era, tipo, coisas muito pra criança, daí coisas... Bad vibe e, sei lá, ciência. Não, a TV Cultura era louco, cara. Tinha uma programação foda, velho. Tinha uma programação foda. Eu lembro que Bigman, tipo, X-Tudo era louco também, cara. X-Tudo era louco, né? Era bem louco, cara. E era muito legal que, tipo, ele não era um rolê chato. Tipo, ele tentava te ensinar de um jeito legal e eles conseguiam fazer isso. Ele era isso. Engraçado pra caralho. E tinha esses dois programas e tinha um programa também chamado O Professor. Que era um tio velho japonês, assim. E daí tinha três adolescentes que frequentavam a casa dele. E daí ele ensinava, tipo, uns bagulhos de física, umas paradas. Só que ele ensinava de um jeito da hora, tá ligado? Então era, tipo... Eles passavam uns programas educacionais que funcionavam, tá ligado? Tipo, de um jeito legal, saca? Tipo, isso que eu achava... Principalmente Bigman, né? Bigman era fenômeno. Bigman era louco. Então, eram umas coisas que eu pirava, tipo, o meu pai sentava do lado e falou, uou, isso é muito louco. Tipo, uou, isso deve ser muito bom, porque se serve pra tantas pessoas. Tá ligado? Sim, se serve pra adultos, então, tipo, pô, tem uma coisa certa aí. Ah, e daí teve também, tipo, a época dos desenhos da Warner, né? Do Spielberg, o Freakazoid. Freakazoid, Animaniacs, Pink o Cérebro, Tiny Toons. Então, que era a mesma vibe. Meu pai sentava e falou, nossa, que sim. Mano. Ah, mas aquela grande teoria, né, cara? Tipo, que, pô, pra você fazer um desenho animado bom pra criança, você tem que lembrar que adultos estão assistindo também, tá ligado? Toy Story, tá ligado? Tipo, por isso que tipo, todo mundo vai olhar e falar, nossa, isso é muito bom. Exatamente. Por isso que, sei lá, Adventure Time funciona bem pra caralho. Regular Show funciona bem pra caralho. Flapjack, tipo, Bob Esponja. São filmes na qual. São desenhos na qual, tipo, os criadores não esqueceram do adulto que tá ali sentado lá da criança assistindo desenho. E fala assim, pô, precisa entreter esses caras também, tá ligado? Porque senão não vira, porque senão vai ficar Teletubbies, aquela bosta. É que é a treta de coisas pra. Crianças, muito crianças, tipo Teletubbies, que falam, nossa... Ah, mas mesmo assim, cara, tipo, mesmo esses desenhos, tipo, sei lá, Bob Esponja funciona pra uma criança muito nova, tá ligado? saca? É, então, mas então por que que fazem, tipo, teletransporte? Por que que fazem esses... Porque tem gente que não manja, vegetal, cara. Assim? É, porque tem gente que não manja, tá ligado? Tem gente que não entende o conceito do bagulho, tá ligado? Tipo, isso que é a coisa que eu acho bizarro. Porque, tipo, sei lá, uma criança que assiste Teletubbies, a faixa etária do Teletubbies, curte um Bob Esponja também. Uhum. Tipo, desenho, tem coisas explodindo, cores, etc. Então, tipo, a criança pode curtir o bagulho ali, tá ligado? Uhum. Tipo, só que tem gente que não manja direito, tá ligado? E faz uns Teletubbies ali, foda-se, tá ligado? Tipo, achando que sua criança tem problema mental, velho. É bizarro o rolê, cara. Isso aqui. Eu acho, pelo menos. Mas é. Sei lá, alguém deve saber disso um pouco mais que a gente pra falar, tipo, não, os bebês têm que só ver cores que se mexem e nada mais, senão você vai quebrar eles. Aí, também tinha a época que eu assistia os desenhos da Nickelodeon também, que passava na Multishow. Porque eles tinham comprado uma porrada de desenho da Nickelodeon, que era na época de ouro da Nickelodeon, né? Então, eles... foi, tipo, teve a época de ouro da Nickelodeon e do Cartoon Network, que eram só uns desenhos retardados, tipo Vaca e Frango e Rocco, assim. Sim, é, o do Nickelodeon foi um pouco antes, que teve Rocco, teve Ren e Stimpy. Ren e Stimpy foi... Ren e Stimpy é um negócio que você pira pra caralho, né? Cara, Ren e Stimpy é um bagulho animal, cara, tipo, eu piro pra cacete. É surreal, assim. É do caralho, tipo, e é engraçado que quando assisti Ren e Stimpy, quando era moleque, era um bagulho. E daí eu fui assistir depois de adulto e falei, caralho, quem deixava eu assistir essas porra? É melhor ainda, né? Você fala, cacete. Tipo, mano, que bagulho surreal, tá ligado? Tipo, é pesadíssimo, tá ligado? Tipo, e não pesadíssimo de, tipo, histórias pesadas, não. É pesadíssimo de, tipo, nojento, tá ligado? É, e agressivo. Tipo, é agressivo, é grotesco. Tipo, quem que deu carta branca pra esse cara fazer as coisas pra criança, tá ligado? E eu fico feliz que deixaram, tá ligado? Tipo, ainda bem, cara, porque aquela porra criou bastante de quem eu sou hoje em dia. E tinha bastante disso, Tinha Doug também que eu não gostava muito. E eles pegaram a Monstros também, que era bem legal. A Monstros era da hora. É que eu gostava mais da estética do A Monstros do que da história em si, tá ligado? A estética era muito legal, tipo, sujeira pra caralho, tá ligado? Mas Ren e Stimpy e Vida Amorosa de Rocco foram os que mais me marcaram, assim, eu acho, cara. Rocco era sensacional. Era animal, velho, era animal. Era muito foda. Uhum. Era bem louco, era um puta desenho foda. E, tipo, mano, cheio de criticazinha, tá ligado? Tipo. Era meio cínico o rolê dele. Rocco era muito de adulto. Era, né? Muito de adulto, cara. Tipo, os temas que eles tratavam eram umas badges, umas coisas de bizarras. Trabalho e muito sério. Era muito cínico, o bagulho. Tipo, a empresa do Rocco que ele trampava, o conglomerado, tipo, um conglomerado do caralho, tá ligado? Tipo, era bizarro. É engraçado que esses dias eu acho que o Riot postou no Facebook uma linha do tempo. É, mostrando todas as coisas que saíram do estúdio de animação do Rocco. E basicamente tudo que a gente assiste hoje em dia tem algum pé no Rocco, tá ligado? Desde Adventure Time até Flapjack, até Bob Esponja, tipo... Não, louco. O Steven Universe, tipo, todo mundo que trabalhava nesses bagulhos trampavam no estúdio do Vida Mandana de Rocco de alguma maneira, tá ligado? Que da hora. Daí você pode pensar, pô, faz sentido, tá ligado? É. Da hora é tipo pra caralho. Samurai X, tá ligado? Uhum. Todo mundo leu Dragon Ball e trabalhou com o cara do Samurai X. Sério? Ah, é tipo o Shaman King trabalhava com... Ah, é verdade, que você comentou. Samurai X, One Piece era do Samurai X, qual era o outro? Nossa, e tá todo mundo em casa gritando isso, né? Ai, caralho. Mas é, aquele outro cara. Eu nem tô ligado. Eu assisti esses dias o filme do Samurai X, cara. O filme? Eu comecei a assistir o primeiro e eu não... Cara, eu achei bom, viu, cara? Então, ele não é ruim, né? Ele é da hora. Tipo, a produção deles é bem bom, assim, cara. A produção, tipo, é muito foda. Eles se preocuparam bem pra caralho. Tipo, as tretas são boas pra caralho, tá ligado? Tipo, é que não assisti o primeiro, assisti os dois que vem depois. Ah, tá. Que é com o cara das faixas lá e tal. Xixiu. Isso. No primeiro eu não cheguei a assistir. Mas os outros dois estavam achando bem do caralho. Eu falei, pô, os caras fizeram bem, os personagens estão... E eu achei legal que eles fizeram... Fiel, eles conseguiram pegar os personagens... É, eles conseguiram fazer os personagens não parecer que eles estão de cosplay, tá ligado? Saca? Tipo, eles estão... Pô, beleza, um personagem... incrível, tá ligado? Dá e é foda que mesmo o Xixiu, que é o mais radical, é, tipo, uau, esse cara vai muito parecer um cosplay. Eles fazem de um jeito que você olha e fala, não, que ficou bom, ficou da hora. Ficou bom. Fica igual do quadrinho, ficou... sem ficar idiota. Sim, sem ficar, tipo, igual, tipo, não dá pra você fazer um Wolverine igual do quadrinho, que fica um babaca, sabe? Não, ficou bom pra caralho. Mas e aí, você assistiu esses desenhos doentes e hoje você tem um computador com adesivo do Gordo Ceboso, sabe? Tipo, pois é. Quando você saiu de, tipo, uma criança normal que assiste TV Colosso e fala, tipo, essas coisas bizarras. Que provavelmente a gente já definiu que foi por causa dos animais dos bosques dos vinténs. Nossa, aquilo me fudeu a cabeça, cara. Daqui pra frente quer dizer, foda-se, né? Tipo, já era. Vai todo mundo morrer, então se esses animais podem morrer desse jeito pras crianças, eu posso fazer o que eu quiser. Exato, né? Pau no cu de tudo, tá ligado? Mas, tipo, acho que, tipo, na verdade não teve muito que de repente eu fiquei estranho. Acho que sempre fui, tá ligado? Uhum. E demais que quando era moleque eu jogava bastante os jogos da LucasArts, né? Que era o Tio Dave the Tentacle, o Monkey Island, etc. Que já eram desenhos, já eram jogos bizarros por si só, né? Tipo, tinha um humor esquisito pra caralho. Uhum. Então acho que desde sempre eu sempre fui uma criança meio peculiar, assim, tá ligado? Tipo, sempre tive um pé no bizarro, assim. Eu acho que, tipo, eu fui começar a extravasar isso melhor. Eu acho que a partir da minha adolescência. E quando eu descobri Invasorzinho, que daí, tipo... Que é uma vibe meio Ren Stimpy, tá ligado? Tipo, era Nickelodeon também. Sim, mas de, tipo, experiências, coisas sinistras. Não, talvez mais pesado do que você acha que você devia estar assistindo, não, sabe? E com certeza feito por um cara que não deveria estar fazendo programa pra criança, tá ligado? É. Tipo, mesmo porque, tipo, na mesma época eu tinha conhecido Invasorzinho, que foi na mesma época que saiu Bob Esponja também, que eu odiava Bob Esponja, daí assistia Invasorzinho, achava do caralho. E daí eu fui pesquisar, né, pra ver se ele tinha feito alguma outra coisa. Daí, tipo, conheci todos os outros quadrinhos que o cara fez. Tipo, Johnny the Homicidal Maniac, Squee, um monte de outros quadrinhos fodas que ele fez. E, tipo, mano, é banho de sangue atrás de banho de sangue. Tipo, é pura brutalidade os quadrinhos dos caras e tal, né? E daí foi aí que eu comecei a aprender a extravasar essas paradas, tipo, meio que desenhando esse bagulho meio imbecil, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, antes disso eu só curtia, tá ligado? Daí, a partir disso, eu comecei a falar, pô, legal, isso é da hora. E, tipo, pré-invasorzinho, eu já gostava do Tim Burton, né? E daí meio que uma coisa levou a outra, porque tipo, o traço do cara do Invasorzinho lembra, tipo, ele tem muita coisa de Tim Burton, né? Pra caralho, assim, né? E daí acabou ligando uma coisa ou outra, só que, tipo, vi, porra, você é um Tim Burton, só que mais imbecil, tá ligado? Porra, é isso aí, tá ligado? Sim. E daí a parada começou a ficar mais escrota a partir desse ponto, né? Adolescência, né? Você tá ligado como é que é? Sim, chegou uma hora. Descobri punk rock, descobri fucking Invasorzinho, deu nisso, né? E adoração ao demônio. E capetas e... Só desenhava capetas, né? E aí foi meio que isso, cara. Daí foi meio que uma espiral decrescente até hoje. Foi uma maravilha. Lindo. Coisa boa. E daí você, tipo... Quando que você começou a desenhar com o Falcão? Cara, faz tempo, cara. Faz o quê? Ele tinha acabado de se mudar pro Canadá. E daí foi na primeira viagem dele pra visitar a gente aqui no Brasil. Ele tinha ficado em casa. Enfim, daí ele tinha vindo pro Brasil e tal. Daí a gente tava, meu, jogando videogame, trocando uma ideia. Daí, tipo, a gente já gostava de Penny Arcade pra caralho na época. A gente já curtia faz tempo, assim, né? Uhum. Ele falou assim, porra, mano, vamos fazer quadrinhos, tá ligado? Ah, vamos. Daí a gente testou, tipo, quando ele tava aqui. A gente tentou fazer uns quadrinhos enquanto ele tava por aqui e tal. E começou a rolar. A gente falou assim, pô, legal, tá rolando. Daí ele se mudou pro Canadá, a gente continuou fazendo, mas daí, tipo, por ele tá morando lá também, tipo, ficou meio difícil, porque, tipo, a gente não sabia se a gente queria fazer inglês ou português, e também ele tava focando nas coisas dele, tava focando nas coisas aqui também. E a gente falou, ah, mano, vamos dar uma desencanada. A gente ficou, tipo, que acho que uns 2-3 anos meio que sem fazer nada. Daí ele voltou pro Brasil, e daí a gente começou com o Max Rebo do jeito que as pessoas conhecem hoje em dia, tipo, fazendo seriamente, tipo, direto assim e tal. Mas, tipo, a gente já meio que criava uns bagulho X assim, desde que a gente era moleque, tá ligado? Desde a sétima série, assim, tal. Mas a gente nunca, tipo, realmente botou em prática, tá ligado? E nessa época era, tipo, o quê? Ah, a gente só falava umas bosta, tá ligado? Era só genérico, tipo, que viesse na cabeça na hora, tipo, assim. Tinha banda, tá ligado? Tipo, fazia músicas de punk rock toscas, tá ligado? E daí tem a banda. A banda foi quando? Qual? Eve Dust? É. A banda foi, tipo... Eu comecei a ter banda mesmo... Tipo, banda de garagem, lá pela oitava série. Que era eu, os brother lá, a gente literalmente estava na garagem do amigo nosso lá e tal. Eu tocava uns pop punk X assim e tal. E daí, na mesma época, tinha uns brother nossos que eles eram do terceiro colegial enquanto a gente tava na oitava. E eles tinham a My Get Out, que era uma banda de hardcore lá e tal, que fazia uns shows e tudo mais. E o guitarrista deles era irmão de uma menina que estudava na nossa sala. E daí, através dela, a gente conheceu os caras, ficou um brother dos caras e tal. E daí saiu uma galera da banda. Eles botaram o Barros, que é um brother nosso, pra tocar batera. E daí saiu o baixista e eles me botaram na banda. E daí, tipo... Daí essa banda de hardcore meio que foi o proto Envy Dust. Tá. Que das quatro pessoas que estavam na banda, a gente só acrescentou mais duas e daí virou Envy Dust, tá ligado? A gente acrescentou o Shell, que é mais outro cara, e virou Envy Dust. Uhum. Isso foi uns 3 anos depois. Eu devia estar no terceiro colegial, segundo colegial, não lembro agora. Algo assim. E daí durou uns 7 anos, quase 10 anos aí, tal, a gente tocando os hardcore, metal, emo, whatever, tá ligado? Daí a gente acabou o quê? Faz uns 4 anos? Algo assim, uns 4 anos, 4, 5 anos faz que a gente acabou. E ficou por isso, cara. Foi anos peculiares, cara. Por quê? Porque, tipo, ter banda é um bagulho engraçado, cara. Ter banda é um bagulho engraçado pra caralho, tá ligado? Tipo, ainda mais quando, tipo, teoricamente sua banda é relativamente grande, tá ligado? Tipo, não é puta de uma banda gigante, mas, tipo, saca? Mas já é, tipo, você cola em qualquer lugar. Sabem que. Você cola em qualquer lugar, tem fã, tá ligado? Tipo, e isso é uma coisa interessante, tá ligado? É. E, tipo, é engraçado, porque, tipo, sei lá, nunca tive essa vibe de, tipo, ah, Rockstar, champanhe e tal, mas a gente teve o rolê pobre star, tá ligado? Que era, tipo, Rockstar, tipo, sem um puto no bolso ali, tá ligado? Fazer os rolês de busão, colava nos shows, fazia os rolês bizarros, tipo, era engraçado, cara. Só rolê estranho, cara. Tem um fotólogo inteiro cheio de história bizarra lá do Envidez, cara, pra galera depois pra matar saudades. E você era vocalista assassino da banda? Era o vocalista. Assassino de, tipo, você cantava Eu berrava. violentamente. Eu berrava. Como que você chegou nessa parte? Tipo, como que alguém... É igual aquela vibe de, tipo, ah, daí ele era um serial killer. Nossa, é mesmo? É, eu não sei de onde veio. Antes ele era só uma criança aqui do bairro, era super bonzinho. Como que você descobre que você, tipo, pô... Acho que eu tenho uma boa carreira gritando música. É que foi, tipo, um processo, tá ligado? Tipo, tava eu e o Max, que era outro vocalista da banda, a gente tava no carro, a gente tava indo até em casa. E a gente tava ouvindo um CD que tinha lançado na época, que era um split entre o Dead Fish, o Heifer, o Street Bulldogs e o Noção de Nada. E daí cada um deles tocava duas, três músicas próprias... Não, era isso? Não, era cada um deles tocava um cover de cada uma das outras três bandas. E daí eles botavam uma música nova. Daí tinha uma no Heifer, que o cara dava uns berros que era muito louco, tá ligado? Heifer, meu, pra quem não sabe, é uma das maiores bandas de hardcore do Brasil de todos os tempos, que inclusive voltou esses dias, cara, muito legal. Daí a gente ouviu essa música e falou assim, pô, isso é do caralho, né? Se a gente botar uns bagulho assim nas nossas músicas, falar, beleza, vamos tentar, né? Porque antes disso vocês tocavam, tipo... Cara, hardcore melódico, tá ligado? Tipo, no FX, assim, tá ligado? Tipo, hardcore zone basic. Daí a gente falou, vamos tentar botar uns berros, ver o que acontece, né? Vamos ver se fica legal. A gente tentou, e meio que na mesma época a gente tava conhecendo umas bandas que faziam isso, né? Don't Affint, tinha Alexis on Fire, um monte de banda do gênero assim e tal. A gente falou assim, pô, tem banda que faz só isso, né? Pô, que legal, né? Vamos tentar fazer só isso? Vamos. Daí a gente mudou tudo e eu vi que eu gostava do bagulho e falei, mano, não quero mais tocar baixo, foda-se. Daí eu larguei o baixo, botei o baixo na mão do cara que era guitarrista, rearranjei uma banda inteira ali e tal e virei Envidust, tá ligado? Daí eu falei, ah, legal, agora sou vocalista. Que da hora. Não é, então. Você, tipo, vira vocalista só porque agora a gente vai fazer músicas que são muito mais violentas do que eram antes. É, exato. E eu tava de saco cheio de tocar baixo, falei, ah, mano, foda-se. Daí a gente passou baixo adiante e ficou por isso. Você teve, tipo, uma epifania no banho, assim, cantando? Ou como foi? Não, foi insight, foi testando os bagulho, tá ligado? Sério? De, tipo, vamos ver como que a gente consegue chegar nisso? É, já tinha feito umas músicas um pouco mais pesadas. A gente falou, ah, vamos tentar inserir um belo aqui, né, ver o que acontece. Daí foi ficando legal. Daí foi ficando legal, daí foi ficando do caralho. Daí a gente falou, vamos, let's run with it, né? Vamos fazer, vamos ver o que acontece a partir daí. Daí deu no que deu, né? Envidust. Saquei. E você tem, tipo, uma posição muito, como eu posso dizer? Pra mim tem uma interseção muito forte em como você fala da banda e como você desenha as coisas que são só suas, tipo, do Ornitorrinco. Como assim? Que são, tipo, monstros, satanismo, e é só um, tipo, olha, seus... Putos, eu aposto que eu vou deixar alguém bravo com isso, idiotas. Tipo, é meio que um negócio. Não é cínico, é só de tipo. Sim. Isso é divertido, mas é só isso. Não é como se tipo, eu fosse queimar igrejas na Noruega por uma causa. Tipo, eu estou numa missão evangelista de tipo. Mostrar pras pessoas como essas coisas são idiotas. Sim. Mas sempre fala da banda como tipo, foi muito da hora, as pessoas gostavam muito e pra mim era uma bosta. E os desenhos. Não, tipo, uma bosta na escala de tipo. Vocês acham que é muito. O que vocês ouvem é muito mais legal pra vocês do que pra quem tava fazendo, assim, tipo. É que sempre tem os dois lados da parada, né? Tem o lado de quem tá fazendo e tem o lado de quem tá recebendo, tá ligado? Tipo. E o lado de quem tá recebendo é sempre muito mais glamouroso, tá ligado? Você enxerga a parada, tipo, tinha uma galera que deve achar que a gente tava ricaço andando em limusine e os cacete, né? Mas não, a gente passou 7 anos de puro perrengue, tá ligado? Tipo, eu falo assim, às vezes tirando uma onda e tal, mas tipo, eu gostei pra caralho. Foi uma época muito foda da minha vida, tipo, eu não mudava por nada, assim, tá ligado? Mas tipo... Mas você teria de novo? Cara, eu não faria de novo, cara. Tipo, nessa época da minha vida que eu tô agora, eu não faria banda de novo, não. Entendi. Porque, tipo, eu fiz na época que eu tinha que fazer. Que eu tava no colégio, tá ligado? Tipo, tinha porra nenhuma fazer na minha vida mesmo. Podia, né? É, eu podia fazer. Tipo, tinha tempo pra isso, tá ligado? Eu lembro que depois que a gente acabou em Vidança, a gente tinha montado outra banda pra, tipo, tocar uns eletrônicos, uns bagulho assim e tal. Cara, durou 2 shows. Depois a gente viu que era um... Tipo, depois que a gente pegou e fez um show num domingo, puta frio do caralho, a gente falou, mano, foda-se. Chega. Não tem mais saco pra isso. Já fiz muito disso, não quero mais, tá ligado? Porque, mano, foram 7 anos sem ter fim de semana, né? Tipo, sem ter fim de semana e durante a semana pelo menos 2, 3 ensaios por semana, tá ligado? Tipo, então era tipo uma semana inteira dedicada a isso. Sim. Então, tipo, muitas vezes a gente saía na sexta-feira e voltava no domingo, tá ligado? Tipo, de fazendo rolê e tal, caralho, tá ligado? Tipo, acabando a banda, eu falei, mano, eu quero ter fim de semana de novo, velho. Uhum. Eu quero passar um fim de semana fazendo bosta nenhuma. Por isso que hoje eu não faço porra nenhuma, tá ligado? Tipo, uhum, às vezes eu não saio, tá ligado? Porque eu fico em casa. Posso, tipo, porque agora eu posso, tá ligado? Porque agora eu tô aproveitando isso, tá ligado? Porque eu passei... Meu pai falou uma vez disso, ele tava reclamando, que, sei lá, mas de um negócio, foi a primeira vez que eu ouvi que ele falou, tipo... Ele tava em casa e os caras, tipo, vamos fazer não sei o quê. E ele falou, não, mas não, acho melhor não. E o cara falava, tipo, não, mas você, pô, você não tá fazendo nada aí. E ele tava, tipo, justamente chegando nesse ponto de, tipo, é isso que eu quero fazer agora. Nada, é, exato, sabe? Exatamente. Por isso que eu gosto de ficar em casa de boa, porque agora eu posso, tá ligado? Porque tinha uma época que eu não podia. Tinha que, tipo, não tinha como fazer rolê de fim de semana, não tinha como fazer nada, porque a gente era o rolê do fim de semana. Uhum. Então, tipo... O trabalho era o rolê do fim de semana. Exato, tipo, o nosso trabalho era ser o rolê das pessoas, tá ligado? Tipo, a galera, entendi, sacou? Entendi. Tipo... Então, tipo, beleza, a gente se divertia pra caralho, mas era trabalhoso, tá ligado? Tipo, e você imagina, tipo, às vezes a gente pegava fazer 3 shows por fim de semana e minha voz na segunda-feira tava uma bosta, né, cara? O que é muito engraçado, considerando que eu nunca perdi, de fato, minha voz, né? Tirando quando a gente foi tocar na Holanda. Mas aqui na Holanda também era foda. Então, vocês foram tocar na Holanda. Sim. Pra mim, é tipo, porque eu conheci você sem saber da banda e tal. Pra mim é aquele filme, o Control, o filme sobre o Joy Division. Sim, tá, sim. Que eles nunca mostram como o Joy Division virou, tipo, uou. Ele, sim, sim. Você vê eles assinando o contrato e tal, mas é sempre o filme sobre esse cara indo e voltando do médico e qualquer bosta. Sim, assim. Sim. Você nunca vê ele, tipo, uou, Joy Division, que louco. É mais a história do Ian Curtis do que do Joy Division, né, no caso. Sim, mas, tipo, não tem nenhum momento que você fala, tipo, ó, agora esse cara é realmente famoso, tá ligado? Tipo, é que é engraçado que, tipo... Piram nele. Tipo... É que coisa engraçada é que, tipo, o lance do filme Control que eu achei do canal é que, tipo, a história do Ian Curtis é uma bosta, né? É. Ele viveu muito pouco e o pouco que ele viveu foi um lixo, foi tá horrível, ligado? Foi um zoado. Eu acho que o foco era nisso, tá ligado? Não era necessariamente, tipo, o Joy Division era um detalhe naquela vasta vida de Mas merda que ele tinha, tipo, tá ligado? A banda teve uma hora que ela virou antes dele morrer, tá ligado? Sim, sim. E é uma coisa que falta no filme. Pra mim, você nunca chega nesse ponto. Eles ficam tão focados em, tipo, nossa, vamos ver como que esse cara vai chegar à morte, que você nunca mostra, tipo, sei lá, é aquele rolê do... É igual no Quase Famosos. Sim. Tipo, quando o cara fala sobre... Ele fala com a Rolling Stone sobre, tipo... Ah, que tal escrever sobre Stillwater? E o cara fala, tipo... Ah, é terceiro disco. Eles estão começando a virar alguma coisa. Tipo, o show, os caras estão, tipo... Stillwater, é muito louco. Não tem esse momento em nenhum lugar da banda. E é... Quando, sempre que, tipo... Você fala do Envy Dust, qualquer coisa. Alguém fala alguma coisa, você responde. E pra mim, eu nunca pego essa dimensão de tipo, tá, o Daniel teve essa banda, eu nunca ouvi e tal. E eu nunca sei qual tamanho foi, tá ligado? E daí, tipo, ah, teve aquele dia que a gente tocou na Holanda, eu, tipo, caralho, velho. É que, tipo, essa turnê da Holanda, na verdade, foi meio que um experimento, né? Não era que, tipo, a gente tinha fãs na Holanda, tá ligado? A gente foi pra fazer fãs na Holanda, tá ligado? Como tipo, foi? Tipo, eram uns brother nosso. Brother nosso, vírgula, uma banda de. Era tipo um brother do baixista lá, o Chip. E ele tinha uma produtora, ele tinha uma banda lá. Queria ser a porra do Sepultura, tá ligado? Tipo, mas ele falhava miseravelmente nisso, né? Obviamente. Uhum. E daí o cara tava querendo fazer uma turnê na gringa. Com, tipo, 4 bandas brasileiras pesadas de, tipo, estilos diferentes, tá ligado? Uhum. E daí ele, tipo, tinha a banda dele, né? Sepultura cover lá. Tinha uma banda do Rio chamada Maldita, que era meio Merlin Manson, que era boa, inclusive, na época. E daí tinha uma banda lá do... Maldita é um puta nome, né? Cara, você tem que representar quando puta você nome, faz, cara. Era um você puta vai nome, chamar cara. Maldita minha banda, você tem que, tipo, não, você pegou esse nome, agora não. Você vai ter que... E os caras representavam, velho. Os caras representavam. E daí tinha uma terceira banda que era de brasileiros que estavam morando na Holanda. Esqueci o nome da banda agora, mas era uma puta de uma banda. Era pesado pra caralho o bagulho, meio matematicão, assim, bizarro. E tinha gente. E daí eles falaram assim, ah, vamos juntar essas 4 bandas e vamos fazer uma turnê lá na Europa, né? Daí a ideia inicial era fazer Alemanha, Bélgica e Holanda. E daí foi, tipo, daí ficou Bélgica e Holanda. Daí, tipo, ficou um dia Bélgica, o resto Holanda, tá ligado? E daí... Daí vamos falar, era meio que, tipo, jogar na loteria. Vamos lá fazer uns shows, tentar fazer fã. Sim. E é interessante que a gente acabou saindo de lá com fã, porque, tipo, uma coisa que eu achei peculiar na Holanda, que eu acho que deve ser o caso da Europa no geral, é que uma galera tem uma cultura de rock lá, tá ligado? Uhum. E dois, a galera gosta de conhecer coisa nova. E era muito engraçado que, tipo, a gente tocou num pico que eu juro pra você, era um condado, cara. Era um condado. Era um condado, era pequeno, tinha casinhas e, tipo... Sei lá, você andava uns metros e já tava fora do condado ali, tá ligado? Era pico, minúsculo. E aquele pico tinha um bar de metal, velho. Ô, louco. Tinha um bar de metal, você entrava lá, tinha pôster do Dio, pôster do Iron Maiden, umas guitarras. Colava lá, tinha os moleque metaleirinho curtindo o som. Eu falei, caralho, tipo, o menor pico possível tinha um fucking bar de metal. E daí foi interessante por causa disso, porque, tipo, a gente colou lá, então... A gente tocava nos picos e, tipo, a galera ia lá, curtia, trocava uma ideia, lá, lá. E a gente acabou, tipo... A gente não fez mega shows, mas a gente se divertiu mas pra caralho. Sim, se isso for, é, tipo, é mais do que... Sim, um trilhão de bandas, pode dizer. Poder falar que eu toquei na Holanda pra... foi do caralho. E eu achei engraçado que teve um momento que eu achei peculiar, assim. Que a gente chegou lá logo na semana do Queen's Day. Que é tipo o carnaval dos caras. Então são três dias, que é um dia de preparação de festa. Daí à noite a galera festeja a rodo. Daí o dia seguinte a galera emenda, continua festejando que nem um bando de imbecil. E o dia seguinte é o dia da ressaca, onde ninguém faz nada. nada. Foi lá que você falou, tipo, fazer nada, isso é da hora. É, então, exato. E daí, tipo, a gente chegou lá e tal. E daí, no dia, na noite que a gente chegou, que era o dia antes do dia do festeiro geral, já tava falando de festa, daí tinha uma rua que era, tipo, a Rua Augusta lá da cidade que a gente tava. Uhum. Cheio de pub, né, isso, aquilo lá. Vamos dar um rolê nos pubs, né, vamos ver o que tá pegando. Uhum. E daí, tipo, a gente tava, tinha uns pubs rolando música eletrônica, tinha uns pubs rolando não sei o que, lá. Daí, tipo, entrou num pub que tava rolando, tipo, mano, System of a Down. E, tipo, uma galera muito playboy, tipo, curtindo pra caralho, assim. Tipo, a galera louco. Pirando, tipo, as minas, tipo, tudo curtindo. Eu falei, uau, que interessante, né? É. Tanto que, tipo, depois, mais na última semana, a gente tocou nesse mesmo pub, tipo, mano. Uma galera que aqui você vira, tipo, num show de sertanejo, tava lá curtindo nosso show, tá ligado? Tipo, vim trocar ideia depois, cacete. Caralho. Tipo, foi mó brisa. Tipo, a galera tem uma cultura de... Tipo, engraçado que não é nem uma cultura de rock em si, é uma cultura de metal. O europeu curte metal pra caralho, tá ligado? Uhum. Tipo, é um bagulho muito deles, assim, saca? Tipo, então, sei lá, foi interessante por esse lado, tá ligado? Mas foi uma brisa, foi um rolê legal. É. Não, e tem um vídeo pra caralho disso no YouTube também. A gente gravou uns videozinhos que, tipo, na época a gente tinha o IV da CTV, né? Que a gente gravou uns vídeos de backstage, umas paradas do gênero, a gente fez uma sessão inteira só de vídeo da Holanda, né? Depois entra lá e dá uma olhada, que é engraçado. Da tem hora. Uns bagulho, né? A gente chapadíssimo lá falando umas merda. Tá, e daí você, tipo, você desenhou essa época toda do Envidust? Cara, eu desenhei... Então, isso que é coisa engraçada. Nessa época eu desenhei pouco. Tipo, eu desenhava pra caralho antes. Daí na época do Envidust eu comecei a focar mais na banda do que focar em desenhar. Uhum. Então, tipo, eu desenhava um pouquinho só e tal e ficava por isso, assim, tá ligado? Daí depois acabou que eu comecei a voltar a desenhar mais mesmo, assim, uhum. Tá ligado? Tipo, mas na época do Envidust eu desenhei bem pouco. Tipo... E daí mudou muito, tipo, o que você desenhava antes do Envidust é... Quão parecido com o que você desenha hoje, por exemplo? Não, era diferente, porque antes do Envidust era adolescente, né, cara? Tipo, era... Mas era tipo o quê? Ah, era umas paradas bem Tim Burton, assim, tipo, pra caralho. Era meio Tim Burton então, com o invasorzinho, mas... Então, hoje você desenha, tipo, uns monstros sinistros, era mais ou menos... É, acho que refinou. Ideológico. É, tipo, deu uma... Deu uma refinada e, tipo, acho que tá mais controlado num sentido, né? Tipo, no... acho que dá pra organizar as ideias melhor, tá ligado? Entendi. Tipo, de um certo modo. Antes era adolescência, hormônios explodindo, qualquer bosta, foda-se tudo. Foda-se. Hoje em dia, tipo, é qualquer bosta, mas é tipo qualquer bosta bem direcionada, tá ligado? Você tem mais um foco do que. Dá pra botar uma ideia isso. Por trás, tá ligado? Uhum, dá pra elaborar alguma coisa por trás do que eu tô fazendo. Enquanto antigamente era outra fita, assim. Mas foi engraçado, porque depois em vida, tipo, voltei a desenhar, tava enferrujadíssimo, tá ligado? Eu falei, puta, mano. Que eu passei 7 anos sem desenhar dinheiro. Tá, né? Daí vai. Daí eu voltei aos poucos, daí foi indo, uhum. Daí tá aí, né? Louco. Daí tá rolando. E, tipo, o que você... Das coisas que você fala, tipo... Porque a maioria... as coisas que a gente gosta muito são as coisas que a gente olha e fala, tipo, eu queria ter feito isso. Uhum. Quais são as coisas que você queria fazer, assim? Não as coisas que você viu e queria ter feito, mas as coisas que você fala, tipo, tem esse negócio que eu queria fazer e eu sempre adio pra, tipo... Como assim? Não sei, coisa que, tipo... Sente um exemplo, por exemplo. Se me pagassem pra só desenhar coisas, você ia fazer o quê? Se me pagassem pra só desenhar coisas, cara... Cara, eu ia tirar a bunda da câmera e fazer uma série animada. Esse é um bagulho que eu quero muito fazer, um desenho animado. Não sei, velho. Acho que uma das primeiras ideias que eu tive é fazer dos ursinhos de merda, cara. Eles dariam um bom desenho animado, é cara. É verdade. Eles dariam um puta desenho animado. Essa é uma coisa que eu acho legal de fazer. Eu ia querer fazer clipes de rap também. Esse é um bagulho que eu acho da hora fazer também. Quadrinhos bizarros, cara. Tipo, tem mais tempo pra fazer o Omnitorrinco, por exemplo, tá ligado? Uhum. Que é uma parada que, tipo, parei pra fazer, daí eu faço pra caralho, daí de repente entra um monte de coisa pra fazer, daí eu tenho que botar de lado. Isso é muito ruim, né? Principalmente pra fazer quadrinhos, que é um negócio que demora muito mais do que a gente imagina quando a gente, tipo, isso. Porque quando você pensa em animação, você fala, nossa, vai ser uma treta, velho. Sim. Tipo, são um trilhão de processos e só a parte de desenhar já são um trilhão de processos nela mesmo. Mas quadrinhos são tipo, não, eu preciso desenhar essa cena uma vez e pronto. Sim. E quando você vai fazer, você fala, nossa, isso demora pra caralho. E quando você entra num ritmo, você fala, não, agora eu tenho que fazer outra coisa. É, zoado. Porque, e demora você entrar no ritmo, tá ligado? E é foda, quando você entra no ritmo, você faz, meu, rapidão. E pá, pá, pá. Daí, de repente, entra no bagulho, você fica, tipo, meu, 3 semanas sem desenhar quadrinho, daí já perde tudo, já tá ligado? É, já é, fode, tá ligado? Aquecer tudo de novo. É uma merda, tá ligado? Mas eu acho que se eu tivesse infinitos de índios pra fazer o que quiser, ia fazer isso, cara. Clipes de rap, animações e mais quadrinhos doentes, cara. E, tipo, tenta pular um pouco fora dos quadrinhos de humor também, tá ligado? De fazer algumas coisas diferentes, saca? Tipo, eu sempre quis fazer um quadrinho de terror, por exemplo. Esse é um bagulho que, tipo, tô a maior cota já pensando em fazer, assim, que eu acho do caralho. Mas que eu acho, tipo, é que ao mesmo tempo terror é foda em quadrinho, né, cara? Tipo, ele funciona muito bem em desenho animado, ele funciona muito bem em filme. Porque você consegue criar uma atmosfera melhor a partir do momento que você tem movimento e som e essas coisas e tal. Mas em quadrinho é difícil, mas é legal quando a galera consegue. Tipo, Hellboy, por exemplo, tá ligado? Ou, tipo, as coisas do Ben Temple Smith que ele fez lá, o 30 Dias de Noite e tal. Uhum. Tipo, quando você consegue, tá ligado? Tipo, é da hora, saca? Mas é uma parada que eu acho louca, é uma coisa que eu sempre quis fazer, assim. Eu acho da hora. Mas acho que é meio que isso, hein, que eu queria fazer se tivesse infinitos de índios. Tem alguma outra coisa que você faria, tipo... A parte disso? É. Alguma outra profissão que, tipo, ah, eu podia passar a minha vida... Igual você teve uma banda, assim, tipo, tem alguma outra coisa que fala, eu podia fazer isso pra minha vida? Eu ia curtir voltar a fazer som, tá ligado? Tipo, mas não ter uma banda. Eu acho que ter uma banda nunca mais, assim, porque, mano... Tipo, é legal. Eu acho que todo mundo... Tipo, se você tá afim de ter uma banda, realmente quer ter uma banda, nunca teve uma banda, tem uma banda, porque é uma experiência legal, tá ligado? Pra caralho. Mas, tipo, eu não teria de novo, porque, tipo, meu, já foi, tá ligado? Mas eu gosto de produzir sozinho, tá ligado? Uhum. Em casa, assim, fazer um som e tal. É uma parada que eu queria ter mais tempo pra fazer também. Que eu acho da hora. É uma parada que eu... Que é um aspecto da minha vida que, tipo, me falta um pouco. Porque você pode expressar um monte de coisa desenhando, que... Mas faltam uns bagulho que você só consegue fazer fazendo música, tá ligado? E vice-versa, né? São duas coisas que se complementam ali, tá ligado? Tipo, você pode expressar de uma série de maneiras fazendo música que você não consegue fazer desenhando, por exemplo, tá ligado? Tipo... E eu gosto muito dessas duas coisas e às vezes é meio difícil, tipo, malabarizar ambas as coisas, assim, né? Tipo, eu queria ter tempo pra poder dedicar a ambas as coisas, assim, que ia ser do caralho. Ia ser um bagulho divertido de fazer. E as músicas que você faria, tipo, você curte muito umas paradas de produção, que você é muito mais, tipo, um artesão da música, que, tipo, eu vou pegar essas músicas que eu já conheço e fazer uma parada de J. Dilla, tipo, eu vou recortar isso até fazer um negócio que é meu. Mas você curte, acho que é a única pessoa que eu conheço que é, tipo, dedicada ao groove, assim. Ah, eu curto pra caralho. É a única pessoa que curte muito os grooves. É que eu acho engraçado que quando eu era moleque eu gostava de rap. Pra caralho, daí eu comecei a ouvir... Quais raps quando você era criança? Cara, eu comecei, o primeiro rap que eu ouvi, que eu curti, foi o Gangsta's Paradise do Coolio. Que eu ouvi, eu falei, caralho, que som louco, velho. Daí, tipo, pirei assim, então, eu dei um brother na minha sala, ele tinha comprado o CD do Racionais e do Pavilhão 9. Daí eu ouvi e falei, foda, tá ligado? Foi logo quando, tipo, saiu o Diário de um Detento e tudo mais. Daí eu ouvi e falei, mano, louco. Porque era da hora que quando eu ouvi o CD do Racionais era, tipo... É quando você é criança e você tá lendo, tipo, uma história de terror e você tá, tipo, de noite, tipo... com coberto em cima da cabeça, com a lanterna, assim, lendo, tá ligado? Tipo, como se estivesse fazendo um bagulho proibido, tá ligado? Tipo, era a mesma sensação. Eu falei, caralho, que bagulho doido, tá ligado? E daí eu comecei a ouvir punk rock, eu desencanei de rap durante muito tempo. E daí lá pro final do Invidation, nos últimos 3 anos de Invidation, eu voltei a ouvir rap, né? Que eu tinha começado a ouvir de novo os gangsta dos anos 90, né? Os Tupac, essas porra. E eu sempre tive um pé nos anos 80, tá ligado? Tipo, desde moleque, sempre curti as coisas dos anos 80, porque, tipo, ele tinha um swing da hora, tá ligado? Você nasceu em que ano? 85. Mas, tipo, eu curti as coisas dos anos 80 porque, tipo, sei lá, meus avós sempre ouviram Alpha FM, Antena 1, meus pais também. Então, por osmose, acabava ouvindo e acabava curtindo também, né? E sempre tinha um swing, né? Então, tipo, na rádio sempre tocava Roland Oates, sempre tocava, tipo, Billy Ocean, umas porra do naipe assim, tipo, até Rick James e tal. E eu achava do caralho, eu falei, pô, esse daqui tem um swing da hora, né? Legal, né? Daí eu lembro quando eu voltei a ouvir rap, eu voltei a ouvir os rap gangs dos anos 90, eu falei, porra, pode crer, né? Esse daqui tem um groove louco, cara. E daí, tipo, eu tinha feito uma ligação nessa época que eu não tinha feito antes. Porque, tipo, quando eu tava na 8ª série, 7ª série, eu tinha descoberto Funkadelic. Que, tipo, eu tinha visto um vídeo, visto na TV mesmo, George Clinton, assim, tal, tipo, mendigão com cabelo colorido e óculos futurista. Eu falei, mano, quem que é esse cara, que tá ligado? O que tá acontecendo? Que é isso, né? Mandando puta som, daí eu procurei na internet e tal, achei uns... no Kazaa, né? Umas músicas pra baixar e tal. E eu ficava ouvindo, falei, mano, isso daqui é muito da hora, né? Daí eu fiquei uma cota sem ouvir. Daí eu voltei a ouvir o rap, né? Ele é um cara bizarro, porque, tipo, é como se o Falcão fizesse a música do Chico Buarque, assim, sabe? Sim, cara. Porque, tipo, um cara muito maluco e você ouve o que ele faz, tipo, pode isso, sabe? É genial, cara. Porque é, tipo, o contrário, tipo, eu vou me vestir igual um idiota e fazer músicas engraçadas, porque daí as pessoas vão associar uma coisa a outra e eu vou ser, tipo, a personificação do humor da minha música. Sim, e mas ele, não, é tipo, eu vou ser o que eu quiser e vocês são obrigados a me levar a sério porque eu faço, cara, as coisas... A música que eu faço é, tipo, é diferente do que você pensa quando você olha pra mim. Sim, né? Exato. E é muito engraçado que, tipo, ele levou um grupo de pessoas enormes, um grupo enorme de pessoas que, tipo, falaram, beleza, vamos se vestir que nem um bando de maluco também. É, eu vou botar uma fralda, tá ligado? Tipo, foda-se. Foda-se, galera. E, tipo, todo mundo mandando um som, assim. Daí eu lembro que eu vi isso primeiro e falei, caralho, velho, que bagulho louco. Que é o negócio da pichação, que, tipo, você não ouve porque, primeiro, o negócio é vandalismo, segundo, é um bando de favelado, terceiro, é tudo criminoso. Uhum. Você não consegue desassociar uma coisa da outra, sim, e falar, tipo, não, isso aqui, se pá, eu posso colocar lado a lado com, sim, sim, tipo, o Jeff Koons, tá ligado? Uhum. Ele fala, ah, os dois são arte. Sim. E esse você é obrigado, porque, tipo, você pode só ouvir ele, tá ligado? Sim, sim. Sem saber, sem nunca ter visto ele e falar, tipo, oh, muito foda. Sim. Você não consegue colocar a filarmônica pra tocar Brahms vestido igual eles se vestem, tá ligado? Sim, total, cara. Porque todo mundo fala, que absurdo, onde está o seu terno? Não, tá totalmente, cara. É que eles trouxeram um lance muito mais livre pro funk, né, quando eles surgiram. Tipo, você vê umas fotos do George Clinton na época dos Parliaments, quando eles eram, tipo, uma banda de doo-wop, tá ligado? Tipo, ele de terninho, cabelo cortadinho, bom moço, assim, tal. Daí, tipo, não sei o que aconteceu, acho que ele entrou na caverna e saiu numa nave espacial, tá ligado? Tipo, bizarro, tá ligado? E daí, tipo, eu lembro... Daí, é engraçado que eu nunca tinha feito essa conexão até aquele determinado momento. Daí eu voltei a ouvir rap, né? Os gangsters da Califórnia, especificamente. Porque eu falava, pô, esses gangsters dos anos 90 tem um groove louco, né? Tipo, que é baseado no groove, os gangsters, né, e tal. E daí, tipo, comecei a ouvir umas músicas e falei, eu conheço isso, né? E daí eu fui procurar, assim, no Who Sampled Who, assim, e tal. Eu falei, pô, isso aqui é funkadélico, né? Pode crer, né? Os caras estão samplando funkadélico. Daí, tipo, ouvi outra som. Pô, isso também é funkadélico. Daí fui ver, tipo, porra, é tudo funkadélico. Esse cara fez tudo, né? Tipo, ele criou os anos 90, tá ligado? O funk drummer do James Brown. Tá ligado? Exato. Você pode fazer todas as músicas só com esse sample. Exatamente, tá ligado? Daí, tipo, daí meio que foi a partir daí. Daí, tipo, curti rap, daí fui curtir funkadélico, daí eu voltei a curtir rap e me levou de alto funkadélico que me fez falar, mano, funk é o esquema, tá ligado? Foda-se. Uhum. E daí, tipo, mano, eu gosto de outras coisas, obviamente, mas, tipo, ter um groove é um bagulho muito importante, cara. Tipo, tem que ter um groovão, velho. Tipo, independente do som. Até metal tem que ter um groove, cara. Se ouve Pantera, Pantera tem groove, cara. É. E tem um puta groove, tá ligado? E é isso que é foda desse funk, que, tipo, você ouvir In the Jungle Groove do James Brown, por exemplo, você vê que, tipo, ele não tá tentando escrever super letras. Ele, tipo, ele quer passar uma sensação. A música, sim, é só isso, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho interessante em relação, por exemplo, o James Brown. E, tipo, em outro nível, obviamente, o vocalista do Chromeo, por exemplo. Eles não são puta vocalistas. Mas eles conseguem, tipo, canalizar o som que eles estão fazendo através da voz deles, tá ligado? Eles, tipo, são um instrumento diferente. Exatamente. Né? Tipo, James Brown, ele não canta que nem um cantor de ópera, um cantor lírico. Mas o cara dá uns... Mas a voz do James Brown é aquilo que devia estar ali. Mas o cantor lírico também não ia conseguir fazer o James Brown. Exato. O cantor lírico não ia conseguir fazer o que o James Brown faz ali, tá ligado? Só ele faz o que ele faz. Exatamente. E o que o James Brown faz encaixa perfeitamente ali no bagulho, tá ligado? Tipo, é genial. E, tipo, e daí fui nessas, tá ligado? Daí, tipo, desde que acabou o Invidust, na época do Invidust eu ouvia bastante metal pra pegar referências, porra, e tal. Mas desde que acabou é só rap funk, velho. Foda-se. É mó legal. É muito da hora. É um maior esquema, cara. É um puta bagulho louco, cara. E a foda que pra mim são, tipo, as duas coisas que você precisa de alguém que seja muito bom naquilo. E não, tipo, se eu ouvir, tipo, umas peças, se você ouve, tipo, uns Schubert, uns Beethoven, que o cara fala... Sim. E é tipo, você precisa de seis mãos pra tocar essa peça. Ou você precisa ser muito bom. E essas são umas coisas que, tipo, você precisa. É tipo o George Moroder, que, tipo, vou pegar a Donna Summer e produzir. E as ideias que eu vou ter são muito mais importantes, porque eu vou pegar o sintetizador que ninguém sabe o que fazer direito ainda. E eu vou ter que arrancar coisas dele, tá ligado? Fazer uma então, coisa não disso. Não importa, tá, se eu sei tocar, tipo, igual a Nina Simone, importa se eu consigo enxergar como eu quero que a música seja. Isso é muito foda, tipo. Nos rolês de funk, tipo, a sensação que você... É muito aquele rolê que a gente tava falando antes. Sim. Do artista, que, tipo, você precisa imaginar uma coisa e conseguir transcrever ela, e ela não é feita de, tipo, quantas batidas você consegue colocar, sim, ou quão rápido você consegue tocar. É tipo, o quanto você consegue traduzir a sensação que você quer dar certo. Não, isso que é o legal do funk. Funk, tipo, ele não é... Óbvio, você tem músicos muito insanos tocando funk. Você tem gente, tipo, que é muito escolada, tá ligado? Galera que manja pra caralho de música de uma maneira erudita. Mas, tipo, funk, em essência, ele é muito menos... Ele é muito menos teoria e muito mais feeling. Uhum. Tá ligado? Tanto que você ouve o funk bom, tá ligado? Tipo, as músicas foda do Funkadelic, as músicas foda do James Brown. São músicas que são, obviamente, tocadas por gente que tocam pra caralho. Uhum. Mas, tipo, quando você para pra analisar, não são músicas complexas. É. Elas são músicas que têm um feeling. Tipo, elas são bem encaixadas, elas têm que estar pra fazer aquele swing ali, tá ligado? É. Mas elas não são músicas, tipo, punhetação, tipo, mil solos de não sei quantas vezes. Às vezes o cara pode até botar um bagulho ali, mas não é a base da parada, tá ligado? Tipo, não é que nem, sei lá, você ouviu o Dream Theater, que é tipo 3 horas de 5 filhos da puta pegando e solando, tipo, meu, tal e coisa. E é foda que é uma música que são, tipo, 4 tempos até você falar isso, é esse, uou, isso é da hora. Uhum, uhum. Começa a tocar e você já tá falando, que louco. Sim, cara, tipo, um groove bom você saca nos primeiros 10 segundos, tá ligado? Você já fala assim, pô, isso aqui tá legal. Você já saca logo de cara, tá ligado? Tipo, é muito da hora. Então, acho que é muito uma música dessa concepção de artista, sabe? Você precisa desse cara pra fazer isso. E o rap é a mesma coisa do ponto de vista que, tipo, você precisa ser um puta artesão no rolê de escrever letras, porque é muito mais difícil. Sim. E, tipo, você pega tudo que o Chico Buarque escreveu e, tipo, louco. Sim. Mas, tipo, se você pegar tudo que o Emicida escreveu, você fala, tipo, caralho, né? É outra fita, tá ligado? Tipo, é muito importante tudo que ele fez naquele momento, mas tudo que esse cara escreveu do nada, o que esse cara fez? Ele Sim. foi, tipo, como chama aquela faculdade nos Estados Unidos que os caras vão estudar música? Brown? Não. Também, mas... Mas tá, tipo, tô ligado. Não é, não, sabe, os caras, é igual, tipo, o João Brasil foi pra lá e os caras saem de lá, tipo, monstro da música, e estudam uma teoria do caralho, e ele voltou de lá cantando baranga, tá ligado? Sim. E você ouve a música e a produção é essa vibe do funk, de tipo, você precisa realmente ser muito, você precisa... É aquela parada do talento, tá ligado? Uhum. Tipo, não, você precisa pensar, na faculdade o meu professor de linguagem falava em pensar o filme. Uhum. Tipo, você não pode pensar esse negócio em processos separados, você precisa fazer os processos separados pensando no final, em, sim, tipo, sim. Como você quer que a sensação disso seja, tá ligado? E o rap é muito essa vibe, de, tipo, ou você consegue, é muito específico. Assim. Sim, cara. De você conseguir transformar esses sentimentos subjetivos em um negócio concreto, nesse formato e nesse ritmo, tipo, você difere de todas as outras coisas. É, o que eu acho louco do rapper em si, né? Tipo, do MC, é justamente o fato de que, tipo, ele não só tem que ser bom em escolher as palavras, tá ligado? Ele tem que ser bom em botar um groove naquelas palavras. Tipo, todos os melhores rappers, eles têm um groove, cara. Você ouve o Big rimando, por exemplo. Tipo, o Hypnotize, o cara tem um groove que você fala, mano, vai se fuder, tá ligado? Qualquer música do Tupac, cara, tipo, o bagulho é, tipo, cravado ali, tá ligado? O Emicida também, o cara é foda. Um dos melhores exemplos que tem é, tipo, analisar o Mano Brown pré e pós-Tupac. Saca? Tipo... qual que é o nome do CD mesmo que saiu, que tem o Diário de um Detento? Esqueci o nome da porra do CD. Puta, não lembro. Bom, enfim. Você tem esse CD. E daí você tem o CD antes, tá ligado? Tipo, antes deles fazerem esse CD que tinha o Diário de um Detento, era tipo, você vê, era Public Enemy, tá ligado? E tudo bem, Public Enemy é do caralho, tá ligado? Mas Public Enemy era aquele lance, era tipo uma parada agressiva. Tipo, você vê desde a produção dos caras até a rima dos caras, era tipo os caras muito putos, tá ligado? Os caras alguém lendo um manifesto em cima de uma bateria eletrônica. Exato, assim, tipo. E tipo, até as batidas, cara, era barulho. Era pra fazer a galera, tipo, ouvir e falar, nossa, o que tá acontecendo? Tipo, tá rolando. O mínimo possível pra eu fazer isso, pra você poder chamar isso de música. Exatamente, assim. Os caras queriam ser agressivos, mas era tipo pichação. Os caras falam, mano, foda-se, tá ligado? E o Racionais no começo era bem isso também. Daí é interessante você ouvir depois, quando eles começaram a ouvir mais os gangsters da Califórnia, então, mas começou a ouvir um groove, tipo, a parada, tipo... Sei lá, é uma parada que tá faltando muito nos MCs hoje, na maior parte dos MCs hoje em dia. Tipo, falta swing na galera, tá ligado? Essa é uma parada que tá me incomodando um pouco. Eu acho que me incomoda muito, por exemplo, no Drake, tá ligado? Ou, tipo, no Lil Wayne, ou, tipo, nesses rappers que estão bombando agora na gringa, tá ligado? Tipo... A galera não tem groove, a galera enche a cara de codeína e fica tipo... Que é o que o Jay-Z perdeu. O Jay-Z, tipo, tem umas músicas que são boas e tem umas músicas que são incríveis. E hoje em dia ele tem um flow que foi... Ele jogou tudo que ele fez antes no lixo, mano, assim. Mano, é bizarro, cara. Ele, tipo, separou três palavras a cada 10 segundos. Entendeu? O que você tá fazendo? E são todas as músicas assim, sabe? Sou, cara, sou. Pra mim é tipo o Mike D do Odd Future, que é tipo, você ouve... Esse cara, Mike esse D é foda. Ele, Mike D é foda. Ele D é foda. Costura a batida. Sim. Assim, e ele é o único, não tem ninguém mais, cara, que consegue fazer isso. O Mike D, ele tem um... Ele, eu acho que eu fico puto do Mike D é que ele não tem muitas músicas boas. Não, você ouve o disco dele, é uma bosta. É uma bosta, mas ele tem um flow fenomenal. É. Ele só precisava de, tipo, músicas melhores. Quando ele entra nas músicas... No Volume 2 do Odd Future tem uma música. O Forest Green. Green. Essa música é do caralho. Só ele, tipo, representando... Mas ele no Old é, tipo, a melhor parte. Sim, ele é muito, sim, muito sim. foda. Ele, tipo, ele é bom. E é aí que você vê, tipo, qual que é. Tipo, ele é muito bom nisso. Sim. Mas se você pegar o Tyler e o Earl, eles são, tipo, bom. É igual o Earl falou do Doris, tá ligado? Eu fui o diretor desse disco. Sim, sim. É essa que é a vibe, tipo, não, eu sou o artista dessa porra, tá ligado? Eu que fiz esse negócio fiz soar o bagulho, desse assim. Jeito. É que tem, é e que esse tem... cara é tipo um artesão, tá ligado? Ele sabe, eu sou muito bom em fazer as rimas nesse flow e manda muito bem. Mas é que nem o Dizza fala, tipo, ele fez uma entrevista pra nós esses dias que ele tava falando justamente do estado do MC hoje em dia, tá ligado? Tipo, e é que o Dizza, ele vê isso como um... O Dizza do Wu-Tang, né? Ele vê isso como um problema, porque também ele vem de outra época, né, e tal. Mas eu pessoalmente não vejo isso muito como um problema. Ele fala que, tipo, os MCs hoje em dia, eles não querem ser MCs. Então você vê, tipo, por exemplo, o A$AP Rocky. Tipo, ele quer ser tudo, tá ligado? Ele quer ser fashionista, ele quer ser MC, ele quer ser produtor, ele quer ser um monte de coisa. Você vê o Tyler, ele não quer ser só um MC também, tá ligado? Tipo, quer fazer tudo. Até o próprio Kendrick, tá ligado? Tipo, ele, o rolê dele, o Jesus até mencionou o rolê do Kendrick, tipo, nesse último CD, tipo, não me leve a mal. Esse último CD é uma das coisas mais maravilhosas lançadas nos últimos 5 anos. Mas ele quer ser jazzeiro, tá ligado? Tipo, ele quer ser, tipo, alguma outra coisa que não é... Ele quer ser mais do que um MC. Exatamente. Tipo, os MCs hoje em dia, tipo... Exato. Os MCs hoje em dia, hoje eles querem ser menos que MCs ou mais do que MCs. Ninguém tá querendo ser especificamente um MC, tá ligado? Tipo, eu só acho que isso que é um pouco que incomoda, tá ligado? Tipo, o que é bom, por um lado, porque você vê um monte de cara muito talentoso fazendo um monte de coisa, tipo, Tyler... Todas as coisas que ele faz, fora a música, são do caralho, tá ligado? Tipo, o rolê do Kendrick é uma parada insana, mesmo ele não querendo focar apenas no fato de querer ser MC, tá ligado? O A$AP também, tipo, é outro rolê foda, mas, tipo... Ao mesmo tempo, você vê, tipo, novamente, gente que nem o Drake, você vê gente que nem o Lil Wayne, você vê gente que nem o Rick Ross, tá ligado? Que é, tipo, uma galera que tem um flow péssimo, tá ligado? É. Tipo Chief Keef. Você ouviu o Chief Keef? Já. Cara, é horrível, cara. Tipo, ele tem uma música boa, que é só boa porque é batida do caralho, porque o gordinho que produz ele é foda, tá ligado? Porque o flow dele parece que o cara teve uma lesão no cérebro, tá ligado? Tipo... É o que o Donald Glover fala do rap, de tipo, que ele fala, o rap antigamente que era bom, ele fala, não era não, eram uns caras tipo, I went to the store, sim, and exato. I bought me a hat. Ele, exato. Era isso, é tipo Run DMC, que você, tipo, tá... Eu entendo. Tipo... A Heloísa falou... A Heloísa não gosta dos... A minha namorada, a Heloísa, ela não gosta dos Beatles. Ela, tipo, ela das minhas, cara. Ela usa a frase, tipo, Beatles é coisa de pagar pau. Sim. E ela... E... Cara, um high five à distância pra Heloísa, cara. E eu tava ouvindo esses dias... E como, tipo, não dá pra você... Ah, deixa eu ouvir esse disco, tipo... Daí eu pego todos e deixo no random e vou pulando as que eu acho insuportáveis, sabe? E daí eu tava tocando alguma dessas velhas de uma vibe meio Love Me Do, que era eles, e um coralzinho, e, tipo, você enxerga eles num programa de TV com as minas gritando. Sim. E a Luiz mandou a frase... Não é estranho pensar que teve uma época em que as músicas eram tão ruins que essa era a melhor? Cara. E o Run DMC pra mim é isso, sabe? Tipo, teve uma época em que os caras não tinham inventado o rap. Sim, rap não era, tipo, wow. E mesmo assim, todo mundo parou pra, tipo, sim. Porque era a única... Era a única coisa que vai me representar. Sim. É a única coisa que eu vou me ver refletido naquilo, tá ligado? Não, com certeza. Não, concordo. Rap antigamente, tipo, não era melhor. Era bom. Mas não era melhor. É, tipo, eu acho do caralho, tipo, ouvir, tipo, uns Grandmaster Flash, uns Run DMC. É legal, é divertido. Mas, tipo, não é melhor. É, tipo, aqui era o proto do bagulho que tá acontecendo hoje em dia. Só que o problema é que hoje em dia... Era o proto do que aconteceu. Exatamente. Exato. Só que o problema a gente precisou sair disso pra sim, chegar. Sim, exato. Aqui. Era tipo o punk rock dos caras, tá ligado? Saca, tipo... Só que a fita é que, tipo, sei lá, eu acho que ao mesmo tempo que era... Ele era meio podre, você vi que o MC, ele se esforçava, tá ligado? Pra fazer um bagulho foda, pra ser um MC foda, tá ligado? Tipo, você vai ouvir, tipo, Rakim e Eric B, tá ligado? O Rakim era, tipo, mano, era o homem renascentista do hip hop, tá ligado? Tipo, o cara, além de ser MC, o cara era grafiteiro, o cara era b-boy, o cara era DJ, tá ligado? E, tipo, e o cara, apesar de tudo isso, ele se preocupava em ser MC, tá ligado? Tipo, tanto que, tipo, tem uma música dele que é, tipo, esqueci o nome da música agora. Mas essa música é do caralho justamente pelo fato de que ele não repete um flow. Tipo, cada verso é um groove diferente no flow dele, tá ligado? Tô louco. É insano, assim. Eu acho que falta isso um pouco, tá ligado, na galera. Tipo, hoje em dia, a galera se preocupar em ser especificamente um MC, tá ligado? Uhum. Que tinha bastante disso nos anos 90, assim, até. Apesar de que a galera tava mais preocupada em dar tiro, então, tá ligado? Então, é uma vibe de quando, tipo, você precisava de menos pra ser uma celebridade. E Sim. Uma celebridade não precisava ser tantas coisas. Porque pra mim, tipo, o MC, ele é um intérprete. Ele é o cara que, tipo, ele precisa ser bom em cantar música. Que é tipo a Maísa, tipo a Elis Regina. Sim, assim, o Frank Sinatra. É um negócio que foi jogado no lixo. Porque hoje você precisa ter, tipo, você precisa ser o artista, não importa o que você faça. Tipo, não, você precisa ter a visão, você precisa ser responsável pelo. Você precisa pensar em toda a sua carreira e, responsável por todos os aspectos do produto final, tá ligado? Sim. E acho que é. Sei lá, eu vejo como especificamente complicado pra um rapper ser só MC. Porque, tipo. Você pode fazer um monte de coisa, tá ligado? Não, não só você pode fazer um monte de coisa, que tipo, você não precisa de uma orquestra pra fazer rap e tal, você pode realmente abrir o seu computador e fazer todas as batidas de suas próprias músicas. Sim. Mas pra você cantar, pra você fazer rap, você precisa ser tão, tipo, você precisa acumular tanta coisa na sua cabeça e digerir aquilo pra tirar versos, porque tipo, um rap já é letra pra cacete, tá ligado? Sim. Daí você vai fazer um disco de rap, é um trilhão de coisas. Sim, então você precisa ver muito, você precisa ouvir muito mais do que você tá colocando na letra. Então você já passa por muitos processos de tipo, você é muito mais a pessoa que tipo, tem a visão sobre aquilo do que só a pessoa que vai cantar aquilo no final. Não, eu entendo total, mas é que tipo, acho que, sei lá, acho que rola uma preguiça, tá ligado? De uma série de galera. Sei lá, por exemplo, tem um grupo de rap lá de Atlanta chamado Migos. Migos, né? Migos. E eles têm uma música chamada Versace. O cara repete a palavra Versace 20 vezes na música, cara. O refrão é Versace, Versace, Versace. Versace, Versace. É esse o refrão do bagulho. Entendeu? Tipo, parece que a galera tomou codeína demais, tá ligado? Tipo, isso que. Tipo, obviamente, tem dois extremos. Tem gente que nem eles, tem gente que nem o Kendrick, que nem o Common, que nem. O Lupe Fiasco, que é uma galera que pega e se preocupa, tá ligado, com o flow deles. Tem, não vou generalizar, não são todos rappers que estão ruins, mas é que eu acho que hoje em dia rola uma preocupação. Ou a galera se preocupa de menos, ou a galera se preocupa demais com outras coisas, não especificamente com o rap ali, tá ligado? Tipo, eu acho que isso é uma parada que eu sinto um pouco falta, tá ligado? Do MC pegar e falar, não, eu sou um MC, tá ligado? Tipo, e falar. Que eu acho uma coisa que eu acho legal do Emicida, por exemplo. Ele leva, tipo, óbvio, ele sabe fazer um monte de coisa, tá ligado? Ele faz um monte de coisa bem, mas ele é um MC, tá ligado? Tipo, ele é isso, saca? Tipo, que eu acho do caralho. Mas eu não sei, eu acho que o primeiro dele se vê muito, tipo, esse cara querendo, tipo, ele tem um leque absurdo de coisas que ele quer, tipo, ele quer falar sobre só ele quer falar sobre a quebrada, ele quer falar sobre o quanto de ódio ele tem, sobre o que aconteceu, sobre o que vai acontecer, sobre tipo, ah, não, agora eu tô de boa e tal, eu tô fazendo rap. E hoje ele, tipo, consegue fazer tantas coisas, tipo, ele vai dirigir os arranjos do disco dele e o caralho, e não, agora eu vou pra África. E eu acho que é esse o rolê de, tipo, eu vou fazer uma música falando só Versace, Versace, Versace, porque, tipo, não, cara, o que importa é a mensagem que eu estou transmitindo, tipo, o que isso significa. E esse rolê de, tipo, pessoas querendo não ser só MCs, eu acho que cai um pouco nisso, tipo, você tem que se preocupar com o quão boa a sua escultura vai ficar não sobre a mensagem que você quer passar. Mas eu acho que o que eu tô falando é nem questão de mensagem, é questão de preocupação com o flow do cara, tá ligado? Você precisa ser o artesão do negócio que você tá fazendo. Tipo, você vai ouvir essa música do cara que canta Versace, Versace, Versace, tipo, o flow do cara é tipo, pior que o do Chief Keef, tá ligado? E tipo, isso você fala bastante, tipo, é horrível, tá ligado? Tipo, é muito ruim, saca? Tipo, eu acho que é o que tá acontecendo com o rap hoje, tá acontecendo mais ou menos o que aconteceu com a música eletrônica há uns 6 anos atrás, que bombou Justice, tá ligado? Acho que um pouco mais de 6 anos atrás. Bombou Justice, E daí, tipo, de repente, do nada você vê um monte de gente, tá ligado? Tipo, fazendo sons iguaizinhos, tá ligado? Tipo, dois caras conseguem fazer isso além do Daft Punk, sabe? É, então. Tipo, então todo mundo consegue? Exato. Aí, de repente, você vê todo mundo conseguindo fazendo igual. E, tipo, o que mostra uma coisa que é interessante, que é, tipo, a acessibilidade pra esse tipo de coisa aumentou. Hoje em dia é muito mais fácil ser um produtor de música eletrônica se você só tem um computador, tá ligado? Você vai lá, metendo no Pirate Bay, baixa lá o Ableton, baixa lá o Cubase, baixa o Reason. Você já tá produzindo, tá ligado? O que é do caralho. É. E é uma merda ao mesmo tempo. É do caralho porque, tipo, você bota na mão de gente que não podia, que podia não estar fazendo aquilo se não fosse outra situação. E você tá, tipo, vendo pessoas que não estariam crescendo e fazendo coisas fodas. E ao mesmo tempo você tá botando, tipo, esse tipo de coisa na mão de gente que não sabe o que tá fazendo, tá ligado? Que você tá fazendo pra, tipo, bombar, tá ligado? A mesma coisa, hoje em dia, eu acho que, tipo, se você ser um rapper é muito mais uma questão de status do que uma questão de artística, tá ligado? Tipo, a galera quer mais, quer muito, é tipo que nem a galera queria ser vocalista de banda de rock, tá ligado? Coisa assim, ah, quero ter uma banda de rock pra pegar as menininhas. É mais ou menos isso, a galera quer ser rapper pra pegar as menininhas, tá ligado? Tipo, a galera não quer ser rapper pra mandar um rap da hora, pra mandar, tipo... É. E, novamente, não tô generalizando falando que todo mundo é assim, mas, tipo, você vê isso numa grande maioria, tá ligado? A galera quer usar roupas largas e mandar um rap pra pegar umas meninas e fazer bonito, tá ligado? Tipo, a galera não quer, tipo, fazer rap pra, tipo... Ele quer ser uma celebridade rapper. Exato, a galera não quer, tipo, mandar uma rima legal, falar uns bagulho bacana. Tipo, e você não precisa necessariamente passar uma mensagem forte. Você pode fazer rap de festa, mas faça decente, tá ligado? Tipo... Eu não sei quem que tava falando isso numa entrevista, tipo, acho que era com a Ice Cube ou com a Ice-T, eu não lembro qual dos dois gelos que era, mas, tipo, eles estavam falando justamente sobre rap gangsta, e o cara falou, tipo, não, que rap gangsta é importante porque, tipo, ele não tá glorificando o que acontece na quebrada, é mais um awareness do que tá acontecendo na quebrada, tá explicando pra galera, tipo, galera, enquanto vocês estão aí vivendo, tem esse monte de merda acontecendo aqui, tá ligado? E daí o cara pergunta assim, pô, mas você acha que isso é mais importante do que rap de festa? O cara fala, não, cara, certamente não é, tipo, eu acho que são duas coisas que são igualmente importantes, você tem que ter o rap consciente pra mostrar pra galera que a parada é pesada e feia, e você tem que ter o rap de festa também pra levantar a autoestima da galera, pra, tipo, pra galera se sentir bem também, isso é importante, tá ligado? Só que, tipo, as duas coisas precisam ser bem feitas, entendeu? Tipo, você quer fazer rap de festa? Pô, faz um rap de festa legal, tá ligado? Tipo, se você foi Fresh Prince. Fresh Prince era do caralho, cara. Era muito legal o som do cara, tá ligado? Tipo, era só festa, só festa. Mas era muito bem feito. O Will Smith tinha um groove do caralho, cara. O flow dele era animal, velho. Era animal. Tipo, Beastie Boys também, cara. Tipo, eles têm músicas muito boas de festa também, tá ligado? Tipo, agora hoje em dia a galera não. A galera só quer falar, tipo, meia dúzia de palavras e, ó, eu sou um rapper. Não, velho, você não é um rapper. Você falou seis palavras numa música inteira, cara. Você não é um rapper, tá ligado? Tipo. A galera só quer ficar lá no palco e, tipo, catar umas minas, tá ligado? Tipo, acho que falta essa preocupação um pouco hoje em dia, mas é uma parada que eu acho meio foda, assim. Mas é, coisas dos tempos, né? Acho que as coisas vão peneirando, tá ligado? Peneirando, amigos. Então, vamos peneirar rumo à sessão crocante de perguntas, porque chega de conversa! Você duvidou desse tema, gente. Você vê, né? Você vê. Voltamos, amigos e amigas. Versátil. Vamos direto para a sessão gloriosa de deliciosas, crocantes, cremosas perguntas, porque vocês me mandaram perguntas para cacete. Ou seja, estava no subconsciente bucaneiro falar sobre o Danibas. Será que eu sou uma pessoa misteriosa, por isso que as pessoas têm tantas perguntas? Não, eu acho que foi tipo entrevistar a Marília Gabriela. Que é tipo, você tá sempre no papel de receber as pessoas, e hoje a gente tá tipo, tá, mas e você? Fala qual que é. Tuxa. Que seria uma entrevista interessante, tipo, Marília Gabriela. Imagina ela se entrevistando. Isso ia ser do caralho, cara. Isso ia ser da hora. Tipo, animal, velho. Caralho. Então vamos lá. Bora. O primeiro não é uma pergunta, mas ele diz mais ornitorrinco, por favor. O Renan Leite. É que, tipo, é que eu tô no... Estou fazendo parte de um projeto secreto no momento, que tá me ocupando o último mês e meio, e até o final do mês que vem. Não, meio do mês que vem já deve estar no ar pra todo mundo ver. E está ocupando a minha vida inteira, então não tá... Não tá dando pra fazer tá os quadrinhos, foda, mas... Mas tá aguarde. Mas tá osso, mas quando acabar já eu volto a fazer. Vinícius Cipolotti pergunta, Daniel Alves, tem alguma droga que você jamais usaria? Cara, acho jamais. Eu acho que crack, né? Crack é ruim. É, boa resposta. Crack é ruim, heroína sim. Também acho que não. Crocodilo, não, cara. Crocodilo. Isso. Crocodilo, definitivamente. Nossa, bizarro, você né, tá velho? Louco, velho. Mano, como pode, tipo, isso realmente aconteceu. As não, pessoas não, não, usaram, não, não, não, tipo... não é que isso realmente aconteceu. Isso realmente tá acontecendo. Ainda. As pessoas ainda, tipo, ah, isso não vai ser comigo. É, eu consigo ficar de boa. Sendo que a expectativa de vida de quem usa essa merda é 2 anos. É, mano. Medo. Rogério Silva Oliveira, Daniel, já teve algum relacionamento não convencional? Se teve, pode abrir seu coração e falar sobre? Cara, eu tive um relacionamento na minha adolescência que foi não muito convencional, mas eu acho que é comum entre as pessoas, tá ligado? Que foi com a minha mão direita. Tipo, as pessoas não entendiam, mas ela foi minha melhor amiga durante tempos. A gente ainda se fala ocasionalmente. Não é mais a mesma coisa, mas enfim. Ai, mão direita, que saudade de você. Caio Faveiro, Bookers, recentemente descobri que meu avô não se parecia... Hã? Quê? Meu avô se parecia muito com o Danny DeVito. Olha só. Ele não tem fotos, ou seja, mentira. E é um fato comum que meu pai se parece muito com Sérgio Reis. Ô, louco. Lhes pergunto, algum parente e ou amigo de vossas pessoas tem alguma similaridade física com alguma celebridade? Puta, pior que não, cara. Nunca eu conheço. Mas um dia eu fui num dentista que ele parecia o Jack Nicholson. O que é péssimo, porque nossa, dentista, cara, já é um personagem, nossa, de ainda, terror. Ainda mais parecendo o Jack Nicholson, aí é osso, cara. É, então. Fala, Bookers. O Matheus... Matheus... Kutum fala, fala, Bookers. Daniel, eu preciso da sua sabedoria para a seguinte pergunta. Com quantos Drakes se faz uma canoa? Nenhum. Você não faz, você não faz canoas com Drakes. É, eu acho que, tipo, ou um trilhão para funcionar. Ai, Drake, o mundo não precisa de um trilhão de Drakes, é, cara. Fim. Sem canoa, sem Drake... Pão no cu dele. Sérgio Francisco, existe algum filme bem ruim que vocês amam? Eu, por exemplo, amo Zoolander. Puta, um filme Zoolander bem ruim. É... Zoolander do modelo. Eu não sei, eu acho que bem ruim tem que ser bem ruim. Tipo Ilha do Dr. Moreau. E Ilha do Dr. Moreau, por exemplo, é insuportável. Cara, eu gosto daquele filme da faculdade de hambúrguer, cara. Nossa, eu não sei qual é. Eu preciso ver esse. É um filme sobre a faculdade de hambúrguer. Passou na SBT acho que uma ou duas vezes, assim. É um filme dos anos 80. E por algum motivo eu estava na frente da televisão quando isso aconteceu, quando eu era moleque, tá ligado? Louco. E é uma faculdade de hambúrguer, e é engraçado. E é engraçado. Na verdade não é tanto, assisti recentemente, não é das melhores, mas é engraçado. Ah, eu gosto de Exterminators. Qual é esse? Exterminators é o melhor filme de todos os tempos. Eu acho que é de 87, e é aquele que eu contei uma vez, que é sobre o Mandroid, que é um android que um cientista põe ele na máquina do tempo pra ele roubar tesouros de Roma. O filme, eu vou deixar... Vai ter um podcast só sobre isso quando todo mundo assistir, e daí a gente conversa sobre. Uh-huh. E daí vocês mandam perguntas sobre Exterminators. É o melhor filme. Da e é péssimo, mas sempre, tipo, seriamente ruim. Tipo, muito ruim mesmo, e é louco. Da hora. André Alves de Oliveira pergunta, Daniel, podemos viver sem leis? Sim! Falta de leis, foda-se. Nada de leis. Eduardo Xavier Miranda pergunta, Daniel, qual o seu dinossauro favorito? Aquele que cospe o bagulho na cara do Newman no primeiro Jurassic Park. Boa, que é ele parece inocente, daí ele fica satânico. E daí ele foge tudo, exato. Yuri Ortinhaus de Blaskito! Cara, chutei meu computador. Nossa, o Daniel chutou tudo aqui. Sim. Morte na certa. Yeah. Três perguntas e três abraços, ele diz. Dois Oba. Pontos. Um, você está bem? Sim. 2. Como é ser você? Sim. 3. Qual é o nome escondido no W ponto? Sim. Um abraço para cada um de vocês. Um para cada um Michael de vocês. Michael Souza pergunta, quando é que sai o CD novo do Testamento narrado... CD novo do Cara... Quando é que sai o CD do Novo Testamento narrado pelo Daniel? Isso ia ser louco, hein? Cara, eu preciso muito fazer isso. Tipo, esse é um plano que eu tenho faz muito tempo, cara. Porque, tipo, o meu vai ser mais legal do que o Cid Moreira, por quê? Porque vai ter efeitos sonoros, cara. Vai ter, tipo, raio laser e barulho de monstros de fundo. Raio laser. Vai ser louco, cara. Meu Novo Testamento vai ser muito mais legal do que o Cid Moreira. A Mauri Gonzo, que é o novo Mauri Link, ele mandou 700 perguntas. Gonzolino. Ele pergunta, o Envy Dust vai voltar? Vai se fuder. Dico de Dirage pergunta, Dani Ervas, por que você sempre se mostra claramente incomodado quando se ressuscita o assunto Envy Dust? Eu não fico incomodado, eu mandei ele se fuder porque é o Gonzo, mas tipo, eu não fico incomodado, acho engraçado conversar tipo sobre o assunto. Foi tipo do Los Hermanos isso. Te incomoda? Não, porque nem não. Sempre. E quando vai rolar um reunion de verdade, nada de acústico no hangar? Mano, já rolou, tipo, umas 3, 4, cara. Acho que você perdeu todas, cara. Tô de boas. Então, ó, mais atenção no hangar, por favor. Fi. Thales Henrique de Castro. Daniel, qual o segredo da sua barba? Vários. Ele esconde esses segredos. Não sei, velho. Não sei. A Mauri Gonzo repergunta. Danibas, quando você vai terminar a sua tatu? Planos pra próxima? Sim, pras duas perguntas. Sim. Gabriel Imperiano, nessa foto deitado, sua perna está dobrada num ângulo difícil que mostra sua grande flexibilidade. Você é ou já foi algum atleta foda? Você é um atleta, Danny Burch? Sou. Você parece um atleta. Nossa, um atletão, velho. Não, nunca fui, não sou, velho. Mas eu acho que eu tenho uma elasticidade. Não sei, não foi uma pose tão peculiar. Só parece bizarro. É que, tipo, o ângulo que a foto tá tirada parece que eu tô, tipo, estranho, mas tá de boa, tá ligado? A Mauri Gonzo pergunta, Danibas, é verdade que você foi alfabetizado em gringuês? Sim. E ele pergunta, qual a quantidade máxima de álcool que você consegue ingerir? Cara, não muitas, velho. Tipo, eu tenho um fígado péssimo, velho. E ele perguntou, qual foi a pior banda com quem você já dividiu o palco barra van? Puta, você lembrar disso agora... Velho. Ah, tinha uma banda de metal crente que a gente dividiu o busão uma vez. Ah, mentira. Sério, o Falcão vai lembrar disso que ele tava nessa turnê. Que gente, louco. Eles entraram, tipo, eles eram totalmente crentão, daí a gente... Era gente mais duas bandas que tipo, a gente bebia e fumava pra caralho e tal, e a gente acabou estragando os moleques. Primeiro porra de, eu acho que três moleques da banda foi lá naquele busão, os moleques gorfaram o banheiro inteiro. Meu, acabou a turnê, cara, os moleques estavam roubando coisa loja de conveniência. Ô, louco. Juro pra você, cara. Muito mano. Bom. Mano... Digo de Diraja pergunta, conte algo curioso de tocar fora de São Paulo barra Brasil sem ser o lance dos biscoitos no avião. Algo curioso de tocar fora? É. Fora do Brasil? Ou fora de São Paulo. Ou fora de São Paulo? Tipo, pode ser bem longe ou aqui perto também vale. É a pergunta dele. Ah, cara, sei lá, curioso, não sei se tá... Tipo... O fato de você tocar num pico e ter pessoas que você não conhece conhecendo sua música é legal, cara. Isso é curioso. É divertido, cara. É divertido. Rapaz. É divertido. Panda Voldemort pergunta, Daniga, de onde veio a vibe dos Synths? Sempre achei do caralho alguma possibilidade de ver Vossa Senhoria empunhando as teclas novamente? Cara, eu sempre curti sintetizadores, pra falar a real. E daí, tipo... na época eu tava ouvindo muito Pink Floyd, né? Principalmente o Dark Side, que os caras têm sintetizador pra caralho, né? Vários drum machines, essas porra e tal. Eu falei, porra, eu quero fazer coisas assim, ó. Eu comecei a pesquisar e foi. Daí eu descobri que eu acho do caralho, tá ligado? É divertido. E capaz que eventualmente eu volte a tocar uns synths muito loucos. É da hora. Louco. Louco. Renan Leite, Danibas, qual o máximo de docinhos que você já tomou? Nossa, que pergunta... Você pode interpretar os docinhos que você quiser. Cara, ontem eu comi um pacote inteiro de bolachas, cara. Rapaz! Você vê, né? Fora da lei, hein? Muito breaking the muito law. Muito ousado. Jonas Lima, senhor Daniel W. Ponto, tem algo que você não consiga viver sem? Por exemplo, alguma rede social ou qualquer coisa do gênero. É isso aí, abraços. Cara, minhas calças, velho. Calças são coisas, são uma parte muito importante da minha vida, cara. Cuecas são supérfluas, mas calças são, velho, essenciais. Calças, é. Ricardo Brito da Silva, Danibas, existe alguma coisa que você gostava quando era jovem, mas agora você tem vergonha disso? Exemplo, eu gostava muito de CPM22, cara. Ah, também gostava, velho, de CPM22. Sério? Ah, eu gostava, cara. Sério? Eu já toquei cover de CPM22, cara, na minha primeira banda. Que da hora. É, normal. Louco. Ah, mas não sei se tem muito dessa de ficar, de ter vergonha, porque, tipo, pra época era um bagulho legal que eu gostava, tá ligado? Não sei se... Não lembro agora pra pensar assim de uma coisa. Meu Deus, que vergonha. A Mauri Gonzo! Deus do céu, cara. Primeira pergunta dele hoje, pergunta Danibas, mostra no podcast uma foto sua sem barba, mostra. Ah, lógico, eu tenho aqui, ó, calma aí, deixa eu pegar. Nossa, velho. Olha só, Raoni, que da hora. Bizarro. Estranho, uau, né? Mostrei aqui, galera. Ele também pergunta como você consegue ser amigo da sua ex-namorada. Detalhe é porque ele é o namorado dela, tá ligado? Tipo, olha só as perguntas. Ah, cara, consigo porque é de boa. É Sussa, ela é gente fina. Sussa, ele pergunta quando vai terminar aqueles beats que você me mostrou. Porra, é mesmo, né? Olha só a galera vindo cobrar. Qual é a banda barra músico mais bunda mole que você curte? Que eu curto? Quem é o seu personagem favorito de The Wire? Omar, pra sempre. Escolha uma biqueira, Braz, Painho ou Espraiadas? Cara, se você tá... Mano, o Amaury Gonzo, eu quero até ver se ele mandou mais... Não, acho que já acabou, tá. Acho que foi isso. Cara, mas se você for comprar drogas de qualquer uma dessas três biqueiras, tá mal, velho. Tá ruim, velho. Lucas Bernardes, Daniga, quais rappers fazem as letras que você mais curte? Tanto no significado e tema, quanto na parte técnica do esquema de rimas e flow. Cara... Então, tipo, qual a interseção de todas as conversas que a gente teve hoje sobre então, rap, né? Cara, eu acho que atualmente quem tá fudendo tudo é o Kendrick, cara. Tô gostando bastante, cara, do maninho. Eu acho. Diogo Tamashiro, Bucas, o que vocês acham das pessoas que vangloriam antes de ter certeza que conseguiram algo? Coisa que aconteceu na Evo com o Yoshigi no Guilty Gear Xrd. Cara, eu acho que é tipo você joga na loteria, né? Idiota, né? Apenas tipo, burro. É, você tem que, tipo, mano, porque... Não, eu acho que é divertido pra quem tá assistindo, porque você tá lá se vangloriando, aí você se fode, né? A gente pega a ponta e dá risada da cara do cara, tipo, ah, seu otário. Eu acho foda se vangloriar mesmo de quando você já conseguiu. Sim, tipo, a menos que você ganhe o campeonato, você, tipo, igual no Evo, você ganhar uma partida de lutinha, você pode perder a próxima, tá ligado? Mas o que você vai fazer na próxima, então? Pois é. Tipo, é. Bruno Suriano. Olá, Lordes. Me chamo Bruno Suriano. Olá. Boa. Sou o cara que conseguiu tirar uma foto com o Mucioli no Anime Friends 2015. Da hora. Daniel, você poderia cantar barra berrar um trecho de alguma música da sua ex-banda agora? Abraços para todos vocês e continue com esse ótimo programa. Você poderia? Poderia. Dubidubidu. Nossa, essa banda era demais. Iago Caldeira, bom dia, Bussas. Antes de mais nada, feliz aniversário, Danibas. Nem é meu aniversário, nem tô ligado, que coisa. Feliz aniversário. Valeu, eu acho. Tem como falar a frase, acorda logo, Iago, você vai se atrasar pra faculdade, só pra colocar no despertador. Isso ia ser louco, hein? Nossa, vamos lá. Acorda logo, Iago, você vai se atrasar pra faculdade, porra. Seu puto, seu merda, seu dorminhoco, acorda. Dormia pra otários, acorda. Vai beber café. Dormia pra trouxas, você não é trouxa ou você é um trouxa? Acorda. Pronto. Que da hora. Imagina. Tipo o George Takei, que tem um final do episódio. Sinker. Tem um final do episódio do Community que ele começa e ele termina narrando. E daí depois que ele termina de narrar, ele fala tipo: Hey, Scotty. Não, ele fala tipo: This is Scott. I can't get to the phone right now. But you can leave a message to my friend, George Takei. If your name is Scott, you just got a new freebie. Rafael Ramalho, boa tarde, Corsário. Senhor W. Ponto, quando farão a turnê de despedida derradeira do Envidance? Cara, já foi, mano. Acabou já... faz uns 3, 4 anos já o bagulho, mano. Acho que essa já foi derradeira. Então. Alexandre Lâminas. Lana. Lâminas. Alexandre Lana. Bucas, suaves? Vocês já acamparam? Curtem ou nem? Você já acampou? Cara, acho que acampar no sentido tradicional da palavra nunca, tá ligado? Tipo, já acampei tipo, no sentido de acampamento de férias. Tipo, acampar tipo, de levar uma tenda pro meio do mato e dormir lá, acho que não. É louco, hein? É? Você Quando curte? Eu tava no ensino médio, a gente ia pro um professor de geografia, ele, também, ele dava aula pra gente na escola, ele dava aula de qualquer coisa na faculdade também. Ele levava todo mundo pra... Caralho. Itatiaia. Que é onde fica o Pico das Agulhas Negras e o caralho, tá ligado? E é muito alto, muito, muito alto. A estrada é bizarra, bizarra. É tipo Estradas Mortais, tá ligado? Sim. A gente ia de ônibus. Caralho. E, tipo, o motorista, ele tinha que descer em várias partes do trajeto pra olhar a estrada e ver como que ele ia conseguir fazer a curva. Era sinistro. E, tipo, lá embaixo era precipício e morte. Que fita, cara. E a gente acampava nesse pico, que era frio pra caralho, e todo mundo só enchia o caneco e de manhã a gente saía pra escalar coisas e... Então, enchendo o caneco, escalando era da hora. Coisas. Era da hora. Da hora. Mas, é, foi a última vez que eu fui acampar. Da hora. Débora Lira. Olá, Bookity Bookers. Bookity Quais Booker. Seriam os seus nomes de rapper bebês? Rapper bebês? Como assim? Sonhei com isso e tive que perguntar. Rapper bebês? Tem que esclarecer antes o que é um rapper bebê. Como cara, assim? Eu acho que o meu seria tipo Lil Danny. É tipo Little Drake. Assim. Young Danny. Drakeinho. Drakeinho. Marcel. Biguinho. Vosílios. É tipo. Biggie. Biggie. Manda parabéns pro Cauê Fonseca. Fonaseca. Ele escreveu. Como assim? Fonaseca. Manda parabéns aí. Parabéns, Cauê Fonaseca. Nós. Nós. Vinícius Jorge, e aí, Bookers? Yo. Daniel, se você pudesse voltar no tempo e viver novamente um aniversário e um momento louco da sua vida, quais seriam e por quê? Feliz aniversário, falou. Um aniversário... Quando foi o seu aniversário? Oi? Quando foi o seu aniversário? Meu aniversário daqui a alguns meses ainda, cara. O que tá acontecendo? É, meu aniversário é só em setembro, cara. Não sei, velho. Tá. Não sei, acho que a galera falou... É, tipo... Acho que você postou minha foto, a galera já automaticamente assumiu que é meu aniversário, tá ligado? Tipo... É? É, eu sei. Sei. Eu. Você apontou pra mim. Não, o Daniel colocou a mão no microfone onde dá estáticas. Eu apontei pra ele e falou, eu? Ao invés de, tipo. Pior que tipo, é a quarta vez que eu faço isso hoje. Daí nessa ele, tipo, não. Ele... Todas as outras. Você... Foi automático, assim, tá. Sei, eu sei que é isso. E daí agora, tipo, eu? É porque é seu aniversário. Puta, momentos loucos da minha vida, cara. É. O aniversário e um momento louco são, tipo, duas coisas. É, então, como assim, sabe? O aniversário... acho que o meu aniversário é retrasado. Que foi bem louco. Que eu prefiro... Você fumou crack e usou crocodilo. Fumei pedra e perdi meu braço pra crocodilo. Mas daí cresceu de novo, tá de boa. Louco, é o da pico hora. Das drogas. E um momento... louco da minha vida? Porra, um específico? Teve alguns. Pode ser qualquer um, então. Qualquer um? Posso voltar lá pro começo e reviver tudo? É. Tentar de novo. Eu me arrependo das minhas escolhas. É. Thaís Barros, pra terminar a sessão de perguntas... Daniel, se você fosse um personagem de Zorra Total, que bordão você teria? Eu não sou louco, eu trabalho aqui. Ah! É uma ótima resposta. Esse é meu bordão, cara. Pronto, terminamos as perguntas. Você quer um intervalo antes de ir pras dicas? Tem dicas? Não. Não tem dicas? Não tenho, cara. Então vamos direto pras dicas. Dicas de hoje, mano, você viu aquele... Você assistiu o trailer de True Story? Não. É um filme muito sério e dramático. Com o James Franco e o Jonah Hill. Como assim, velho? O Dan Harmon tava falando dele no último Harmon Talk. Ele falou, tipo, você acha que eles planejaram os dois fazer um filme sério? Ou alguém fez um filme sério e daí os dois se encontraram no set e falaram, porra, ninguém vai levar esse filme a sério. É muito foda, muito foda. Chama True Story e é louco apenas. Mas, mais uma vez, assistam American Crime. Puta, eu não assisti essa porra até American agora, cara. American Crime, amigos. Eu preciso ver. É isso. Esse é o rolê. Dix. Jabás. Faz o jabá porque é seu aniversário. Não, meu presente é você fazer o jabá. Pra mais picos de aniversário do Daniel, acesse maxribo.com, que é ele onde estão todas as coisas. Todas. Se você quiser fazer parte do nosso grupo especial no Facebook, você vai no Facebook e digita Convés da Max Ribo, que é onde estamos todos nós fazendo perguntas, indagações, postando coisas e discutindo a vida. Vida. Se você quer curtir a nossa fanpage, é facebook.com/somosmaxribo. E se você quiser mandar tweets, ler tweets, acompanhar a nossa vida no Twitter, @maxribo_ de TI. TI. Faltou alguma coisa? Não. Eu tô fazendo meu trampo de hype man, tô repetindo todas as últimas palavras que você fala. Sim, você mandou muito bem. Você é o meu hype man dessa música do Jabá. Música do Jabá. Então, amigos, beijos. Nós. Mandem parabéns pro Daniel se você não mandou, porque aparentemente é aniversário dele. E nem eu sabia disso. Ninguém sabia mesmo. Não, só um aviso, galera. Meu aniversário é só daqui 2 meses. Segura essa peteca de aniversariante. Segura esse brinks aí, meu. E é isso, amigos. Espero que vocês tenham curtido esse especial do Daniel. Vocês não vão saber qual é o sobrenome dele. E ponto nunca. Final. Acabou. Foda-se. Beijos. Nós. Pra todos. Valeu. O sonho acabou.